Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ordem, ordem. Praise the Sun. Vamos começar os trabalhos. Eu sou Frater Arraia Negra e estou aqui com meus queridos colegas de sessão e gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, você à sua direita. Olá, boa noite. Meu nome é Frater Archlor e eu estou deveras interessado no, nas histórias que serão desveladas neste momento. Excelente, excelente. Mais à direita. Boa noite, eu sou Soro Catuaba. E eu estou aqui para ser iluminada por esses bacharéis que estão na mesa. Muito bom, muito bom. A nossa extrema esquerda, temos... Cumprimento a todos os irmãos de mesa. Eu sou Frater Finitus e gostaria de lembrar a todos vocês que estão aqui presentes que estamos aqui pela graça do grande pedreiro cósmico. A nossa esquerda reformista. Boa noite, fraters. Soros presentes, aqui Soror Kartoffel, muito feliz, regozijada de estar presente em tão magnífica reunião de tão importante tema que trataremos hoje. Meus fraternais abraços a todos. Regozijo de tais intenções. E, obviamente, temos uma convidada. Por favor, se apresente. Boa noite a todos, fraters. Aqui quem fala é Patrona Blastófila. Iremos nesta noite elencar as profaças de todas as conquistas que ainda temos a fazer. Então nos reunimos essa noite. Por favor, senhor Frater Finitus, por favor, largue a maconha, por gentileza. Esse é pro ritual mais tarde. Vamos começar os trabalhos. Hoje a gente vai falar sobre um estranho termo, ele é conhecido na internet, sobre... como é que é? Rolê do Kleber? É isso aí mesmo? Perfeito. É quando tudo dá errado e aí as coisas... Ah, gente, porra, cansei. Vamos voltar, vamos tirar a roupa, vamos voltar mais de Como é que é? Seriedade? Não, como é que é? Solenidade. Solenidade. Gente, vamos entender que seriedade é uma coisa, solenidade é outra. Seriedade, nós podemos estar tomando uma cachaça ótima aqui, todos juntos, rindo e falando de coisas sérias, como o sentido da vida, a educação, ou o que diabos vai de ingrediente na catuaba. É muito sério saber isso. Isso é muito sério. Quero lembrá-los que educação não é sério. Falo isso porque eu estou nela. Continue. Exatamente. Mas... tratar as coisas com solenidade não serve para nada. Tanto que estamos, nesse momento, nus, debaixo da toga. Kelly, deixa esse espineiranal, isso é pra depois. Ok, ok. Vamos lá. Deixa eu complementar, dentro desse tema, eu quero deixar claro, quero deixar um recado pra todo mundo, que eu nunca falo nada que não seja sério. Mesmo okay. Quando você... É que nem o cara do Scarface, né? Eu nunca minto, mesmo quando... Eu sempre digo falta a verdade até quando eu minto. That's okay, that's okay. Eu sempre falo sério até quando eu tô brincando, né? Isso. Resumo. Não pode Ou usar não. também a solenidade pra se achar mais sério e melhor que os outros amiguinhos do rolê. Pode sim. Pode, porra. Se não puder, o que a galera vai brincar de quê nessa porra? Ei, a Nancy, é disso que eu gosto. Com certeza. É noite de caos. Saíra tá muito saidinha hoje. Mas seja bem-vinda, Ira, aqui pela primeira vez, gravando um Magicando, que prometeu, chegou, me encoxou na parede e falou: Andrei, eu vou gravar E é isso. E para com o resto. Né? Foda-se. Pra onde foi parar o encoxado? Então, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre o rolê do Kleber, que é como a gente fala... Enfim, a gente vai explicar mais ou menos o que é depois dos recadinhos, mas eu estou aqui com o Vinícius Ferreira, estou aqui com o Lívia Andrade, com o Marcos Keller, com Juliana Ponzilacqua e com a queridíssima Ira Morato e Ira Croft. Quem é você que tá falando, rapaz? Eu sou Frater Arraia Negra. Eu sou Andrei Fernandes, é isso. Bora lá pro recadinho e a gente já volta. Ouvinte do Magicando fica sabendo das coisas primeiro. A Penumbra tinha mandado um recado no último Mundo Freak, isso vocês já sabem se vocês escutam um podcast, que é o Renascer da Magia, segunda edição, está indo para a gráfica e está mesmo. Mas a novidade que você está ouvindo agora em primeira mão não é sobre isso. É o próximo lançamento da Penumbra, inédito, Palo Mayombe, o Jardim de Sangue e Ossos, do Nikolai Frisvold, que inclusive é citado nesse episódio. Mesmo autor de A Arte dos Indomados. Pra você que não sabe o que é Palo Mayombe, que vem lá do Congo, uma religião de matriz africana, e que foi pra Cuba. Olha que interessante. Só que ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, ela não sofreu tanta influência cristã e se manteve bem parecida com a forma que era praticada na África. Então fica de olho que semana que vem a gente vai estar anunciando a pré-venda. Não no Magicando, mas no Mundo Freak. Daqui a 15 dias a gente vai estar... Provavelmente a pré-venda vai ser lembrada aqui pela gente. Beleza, galera? Então fiquem de olho, principalmente para você que sempre pede algum conteúdo de matriz africana. A gente está pensando muito nisso. Qual seria o melhor tema, qual seria o melhor convidado. Então fiquem de olho. E o Keller pediu para lembrar aqui, além de amar todos vocês, que ele está lançando vários artigos no nosso site magicando.com.br. Lembrando que Magicando é com CK, por favor, aprendam a escrever. Vocês vão lá no menuzinho na aba Artigos. Você vai lá estudando Libernum. Para você que quer começar, a gente já foi até bem didático até aí, mas o Keller destrincha essa obra que já é tão didática, que é o Libernum, para você. Nessa semana saiu o texto sobre servidores, que é o sexto texto. Tem mais outros 5 anteriores para você se inteirar também. Então, lembrando que, além do Frater Ótimos, que pula primeiro aqui no nosso site, depois vai lá pro site da Penumbra, também tem esse Destrinchando Libernum, que é exclusivíssimo do nosso site, tá bom, gente? Então é isso, bora lá pro rolê do Kleber, que promete. Então, gente, voltamos aqui e vamos falar sobre rolê do Kleber. Mas antes a gente tem um momento que a gente não está sendo pago, mas a gente precisa falar da nossa bebida que acompanha hoje. A gente podia fazer tipo aqueles canais de receita que toda vez que indica uma cerveja que combina com paladar. Tipo, hoje sommelier o assunto... Combina com... Não. Não é isso aí que você falou, não. Não é sommelier? Ah, batucaba. Batucaba de pinha colada. Batucaba selvagem. Que nós chegamos à conclusão de que não é pinha colada, né? É. Pé de coco. Sabor e não, não. De coco. Pinho de coco, pinho coco. Experimenta isso. Pinho coco. Exatamente. Então, se você quiser acompanhar a gente, né, vai no mercadinho ali, compra sua pinha colada. Você pode harmonizar com a batucada selvagem de coco. Exatamente, exatamente. Porque hoje a gente vai falar sobre o rolê do Kleber. Mas vamos explicar pra vocês o conceito. Porque apesar de estar no rolê ocultista, geralmente tem aquele cara que acabou de sair da caverna. Apesar de que eu já tô sabendo que esse meme já tá saindo do rolê ocultista, inclusive, né, Ju? Você viu, então, né? Chegou um nego pra gente e falou assim: ai, mas agora estão falando muito desse meme nas comunidades RPG. Chão, RPG e ocultismo? Olha isso aqui, ó. É isso aí. Só contar uma história. Uma amiga me mandou um áudio hoje contando todas as presepadas que estão acontecendo no escritório da advocacia que ela trabalha. Olha aí, ó. Porque é a última semana, né? Então, aquela coisa que ela tem que convencer muitas pessoas. E aí, a última frase dela no áudio foi: eu não sei como eu me meti neste rolê do Kleber. Mas então, vamos explicar pra você, caso você não conheça. Esse meme surgiu há muito pouco tempo, né? Bastante. Bastante? Dois, três anos já. Enfim, meme, né? Meme surge por brotamento. Ele não tem autor, mesmo que digam o contrário. Se você for o autor do meme, eu quero registrado em cartório, 3 vias. Exatamente. Carbonadas. E se seu nome não for Kleber, cara? Um certificado de nascimento, a paternidade tem que estar comprovada, né? E parabéns, né? Ou pior, se tipo, o cara não fez meme nenhum, é a vida do cara. Tipo, pra ele é normal, ele não faz ideia que virou meme. Sim, sim. Então, mas o meme, ele surge como... Sei lá, vou descrever pra vocês visualmente, já que isso aqui é um podcast. Tá uma pintura bem... Uma gravura, né? De um ritual, né? Parece que tá acontecendo. A gravura é a dança do sabá. A dança do sabá. Onde temos uma pessoa com uma cabeça de boi. O bode. Bode. Com umas tochas na mão, assim. E uma galera em volta, assim, rodeando meio que ali no ritual. Fazendo uma nuas. Grande ciranda nua. Animalescas, né? Exatamente. Meio, né? E se você prestar bastante atenção, tem dois calangas ali no canto inferior esquerdo. Eles parecem estar muito perdidos ali naquela situação. É porque tem um parece um pássaro do inferno e o outro é meio que o coiote do E uma Papa mulher Legas, no né? meio. E uma mulher no meio. Recentemente a gente foi na festa de... Não era festa de fantasia, era festa de um baile de máscara. A gente foi procurar máscaras. A gente foi num lugarzinho ali na Benedito Calixto, que tem umas máscaras legais, artesanais e tal. E tinha uma máscara de Kleber. Caralho, acredito. E vocês não compraram? Não. Não, tá um pouquinho fora do orçamento. Não, e não ia combinar com a festa que a gente ia, mas... Entendi. Uma festa sacra, né? Não, eu vou de Kleber na porra da festa. Quem vai, que festa, quem vai querer colar comigo? Qual o nome dessa festa? Natal, né? A gente ia na festa de família. Em a pessoa não conhecendo do Kleber, parecia que ele tava com uma grande cabeça de galo, papagaio, pinto, alguma coisa assim. Depende, se sou eu peço pra ir junto... Pode ser. Na festa, nos rolês, sabe? Mais justo. Opa. Já fui parar em vários rolês de Kleber sem saber que era rolê de Kleber. Mas assim, esse... Vamos aí, galera! Vamos! Mas essa é a essência... Não, na verdade, essa é a essência do rolê do Kleber. E só pra terminar o meme, né? O que acontece é que lá embaixo você tem os dois. Sim. E o Kleber... Tem gente que acha que o Kleber é o lobinho. Não é o lobinho. Não, Kleber, Kleber é o passarinho. É o pássaro, é. É o passarinho do lado, né? E aí o lobinho, ele olha com aquela cara de maluco, né? De desespero. De desespero absurdo. Ele olha pro passarinho e fala... Kleber, que rolê é esse? E o Kleber responde, do alto da sabedoria... Nem eu sei, bicho. Então, tipo, o rolê do Kleber nada mais é do que um estado de espírito em uma aventura no qual você se vê ali no Mordalha. Você se mete no Mordalha, não tava sabendo. Porra, vou beber no bar, de repente tá no Mordalha. Ô, caralho, que porra que tá. Então, é mais ou menos. De onde vem esse porco, né? Normalmente tem cortes, né? À noite tem, tipo, eu estava aqui sentado bebendo uma cervejinha e corta pra. Estou no meio da dança do sabá, com todo mundo girando e cantando. É a famosa apresentação de PowerPoint. Quando tu bebe muito, a tua vida vira uma apresentação de PowerPoint. Flashes. Você tem um flash aqui, depois você muda, já tá num lugar muito mais pra frente. Você não sabe como você chegou ali. Cortes do Star Wars, né? Isso acontece comigo quando eu tomo Jägermeister, tá? Eu não posso, porque minha vida vira uma apresentação de PowerPoint. Não, ou se você quiser ver. Por sinal... Temos uma história sobre Jägermeister. Jägermeister é uma situação, você está tentando invocar o Kleber... Você precisa de Jägermeister. O Kleber é uma espécie de palhaço. Porque ele pode te levar para situações bizarras mesmo sem o álcool. Você tá ligado na história da mão do palhaço? Sim, né? sim. Então, o Kleber também é pro erro. E eu gostaria. O Kleber é uma entidade incorpórea. Não. O Kleber, ele te coloca, o palhaço te tira. É uma traca. É uma passada de bastão aí. Olha aí. A passada de bastão do destino. Ou se você quiser conhecer lugares como os rolês do Kleber sem ser flash, você pode ir na Augusta. Existem alguns bares ali. Gal. Totalmente. Beijo, Gal. Totalmente. O Carniceria é um lugar excelente. O Inferno, então, está de portas abertas. Nossa, eu... é muito quente lá. Posso de só verdade. Começar com muito com calor. Semi? Por favor, vai. Manda aí, cara. Semi, né? Porque teve aqui o rolê dos podcasts aqui em São Paulo, né? Dos podcasts que vale. Se você não veio, desculpa. Venha no próximo. Uhum. Que é o Pod Churras, né? Que chama? Foi um Pod Churras que a gente fez aqui. Não fala isso, que esse nome é trademark. Esse é trademark? É da concorrência. Então, esse é trademark. Sei lá, é pro churrascão da casa do Andrei. Churrascão da casa do Andrei da Ira, que teve aqui embaixo com vários. Beijo pra galera aqui que teve aqui presente. Veio o Ivan, veio uma galera toda aqui. Tinha o Boteco Virtual. Você fala muito louco. E aí chegou uma hora. Esquerdalha, fala aí, por favor. Ele é esquerdalha o evento, tá? Só pra avisar. A galera é mega esquerdalha, assim. E tinha o Perna, olha só gente boa nessa porra. O Vitinho, tá uma galera do caralho. E aí o que aconteceu foi que de repente aparece um Kleber pra gente, na figura de Eric Von Ponzilacqua, ali do lado, que tá aqui com a gente, né? Que é o Eric, pra quem não conhece, é o marido da Ju. Muito bonito, por sinal. E aí, beijo. Vocês que foram elogiando a vozinha da Ju? Que tá do Twitter? É. Vocês parem, hein? O Eric tá ouvindo tudo isso. O Eric é um Kleber. E aí o Eric olha pra gente assim e fala: aí, bicho, vamos fazer um rolê diferenciado? Vocês vão mesmo contar essa história, cara? Não, eu vou cortar umas partes aí. Ah, tá bom. De processo. Editado. Motivo de processo. E aí a gente vai pro rolê diferenciado, junto com o Eric. Vai eu, né, Ju, Eric, Senhora Penumbra, né? Corta, lógico, óbvio, corte de Star Wars, né? Aquela passagem. Musiquinha. Tá nós numa sacada de um prédio muito bacana. A Senhora Penumbra, que já é sinestésica, ela estava vendo coisas numa outra realidade já. Já estava já numa parada dessa. Eu estava disfarçando. Sabe quando você fica com as mãos, mão boba, assim, tentando disfarçar? Tipo, encosta no canto. Isso estão normal, né? É, isso daí se chama... É o posicionamento. É posição do bully, que você coloca uma mão na parede e outra na cintura. A posição da xícara, que é só uma mão na cintura, outra esticada. E as duas na cintura, que é a posição do açucareiro. Isso. E a gente vai fazendo várias, assim, uma seguida da outra pra manter a normalidade. O importante é não deixar a mão solta, né? Sim, você tem que... E alguém que tá de fora do rolê tá vendo você tá fazendo uma sererê muito louco. É, a galera acha que você tá, tipo... Uma espécie de Macarena do inferno. É parede... Na verdade, só está tentando se manter de pé. Você tá falando... É, quem tá vendo tá tipo parede egípcia, né? Tote, e de repente muda pra Isis, Isis com véu e vai trocando. E sempre evitando que a parede caia, né? Claro, que a parede... É, deixa eu fazer uma pergunta. Tinha alguma substância envolvida? Não. Substância. Não. Defina a substância. Por exemplo, tinha bastante oxigênio envolvido. É, ó, verdade. Vamos deixar tudo água, bem. Água, tinha bastante água envolvida. Tava todo mundo hidratadinho? Ah, ou acho que talvez estivesse desidratado por causa desse rolê. A gente tava bem hidratado. E pra quem não conhece, eu mesmo, minha tolerância a álcool e a qualquer coisa é baixíssima. Mas tudo bem. Eu sei que corta de novo. Corta pra Eric inoperante. Ele entrou na tela. Ele desistiu. Um stand-by de tela azul fudido. Corta pra Ju tentando manter uma normalidade, mas também tava difícil. Aí corta pra eu e Senhora Penumbra dentro de novo na festa, fingindo que tava normal, enquanto ríamos de um bacon com teta, que eu não sei de onde é que apareceu aquilo. E corta de novo. Aí de repente, eu sei que a hora que a gente se tocou, que nós íamos entrar no rolê do Kleber fudido, foi na hora que eu abri a geladeira, puxei uma... Senhora Penumbra, conta o final, por favor. Estávamos procurando algo para... Esse final eu não sei. Hidratar. Para beber, para hidratar. Abre a geladeira, água, não tem refrigerante, não tem, pô, nem cerveja tem. Ah, o Andrei tá foi buscar cerveja. Beleza, o que que tem isso aqui no fundo da geladeira? Aí você tira de dentro da geladeira. Ah, uma garrafa de Jägermeister. Aí nisso, quem tira é o nosso amigo Keller, né? Ele tira e olha pra mim. Como é que é, o amigo Kleber? Não, foi o Keller. Quem mantém uma semelhança aí que não pode ser ignorado. Eu não cheguei a transformar, tá ligado? Eu acho que qualquer pessoa que está ouvindo neste momento não ouviu o Keller, assim como nós não ouvimos. Pois é. É coincidência? Sabemos que não. Aí ele tira a Master da geladeira e olha pra mim com uma cara assim, todo mundo. Ouso? Oi. Será que ouso? Ele usou esta palavra, ouso. Não, mas os olhos deles disseram isso. Passaram esta mensagem. Aí a gente olhou, né? A gente olhou e a gente pensou, cara, tomar uma dose disso agora é o momento em que tudo vai para caralho, o grande caralho. E disso pra corte, e acordamos em cima do telhado e o porco estava lambendo a nossa cara. Essa, inclusive, foi a frase utilizada no momento. Assim, falou, cara, podemos ir, mas pra gente acordar em cima do telhado com um porco lambendo a nossa cara, vai ser isso aqui, ó. Eu já pensei no porquinho do... Hora da Aventura, do Gravity Falls. Falls. Gordinho assim. Isso, ele foi esse mesmo foi que esse eu pensei. Foi... Esse mesmo. Mas foi o mais engraçado desse rolê, isso não vai entrar? Isso que eu tô falando, foi, né? Foi que, tipo, numa quinta-feira antes, em que eu cheguei cansada pra caralho, lembra que o Keller bolou? Aí eu me lembro exatamente da Lívia naquele cantinho. Ai, porque eu não fumo, porque minha irmã fuma pra caramba e não sei o quê. Eu disse, eu não fumo porque... Não vou fumar. Não vou fumar, porque eu tinha que gravar. É. Mas, não, você explicou. Eu não fumo porque eu fico alterada, não sei o quê, então eu prefiro não fumar. Altered bicho. Total. Rise from your dream. Segurando no braço. Quando pega na gente, já chega assim, com olho desse tamanho. E ela acha que tá conversando, né? O pior é que ela acha que ela tá conversando, mas ela tá só respirando. Aí eu. Oi, assim, eu sei, oi. É. Aí ela. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Jura? Caralho! Aí eu pensei, quinta-feira então... passada. quarta-feira? Eu não fumo. Ai, porque a minha irmã fuma e a minha irmã não é o quê? Nós não nos entendemos bem naquela quinta-feira. Assim, não, eu entendi tudo que você falou. Peraí, então pera. Só que ficou engraçado que ficou um corte. Ficou tipo, eu não fumo, de repente. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Isso foi quase um rolê do Kleber, que é o rolê. Exatamente. A gente conseguiu dar aquela segurada, porque no dia seguinte tinha trabalho. Você consegue perceber, tem vezes que você consegue perceber, quando o Kleber tá chegando ali pertinho de você. Manifestando, né? Manifestando. Na hora que o Kleber tá manifestando, e tu pensa assim, hoje não, Kleber. Não, é, calma aí. Mas aí, não, mas aí eu discordo, porque o rolê do Kleber, você não percebe. Você não consegue evitar. Percebe. O rolê do Kleber, depois ele vem. De muito tempo... Depois de ter entrado em vários, você percebe exatamente. O prepúcio dele aparecendo assim. E aí você consegue olhar e falar, calma. Você... É o famoso urubu picando a cueca, né? Você consegue fazer assim. Mas você precisa ter caído em muitos rolês do Kleber pra você perceber aquele momento... É o que precede a desgraça. Mas é interessante a gente colocar que a gente vai falar do rolê do Kleber ocultista aqui. A gente não vai falar de bebida, história de bêbado, né? E daria uma boa... História uma de bêbado com não, ocultistas. Né? Não pode ser. É, o pessoal não reclama que quer tanto que a gente fala mais sobre nós? Aí, então, beleza. Aí uma história de bebida. Exatamente. É difícil achar um ocultista que não seja um bêbado, né? Puta. Porra, o bêbado são as minorias, né? O problema é que são os bêbados e mais coisas ainda. Difícil é achar... Você falou um bêbado que seja ocultista? Não, um ocultista que não seja bêbado. Bêbado. Então, pra mim o difícil é achar um bêbado que não seja ocultista. É porque todo bêbado ele coloca o santo. Do outro lado ele vê, né? Exatamente. É. Devo lembrá-los que Dionísio é a porta da parada, né? Evo é. Vamos lá. Exatamente. Adoro aquele brindezinho ali no início dos trabalhos. Ali vocês estão consagrando aquela mesa de bar. É aquele tiozinho que fica ali naquele boteco perto da tua casa. O cara tá ali ligado no astral o tempo todo e tu nem sabe. Tá ali com tubo enfiado no cu do astral. Xamã, né? Antigamente chamava essa porra de xamã. Agora chamam de pinguço. Que tempo de merda que a gente vive. Sim. E bêbado que é bêbado profissional sempre dá pro santo. Um gole pro santo. Ah, bom. Sim. O gole, né? Tá. Um gole. Um gole pro santo, cara. Um gole. Beleza. É, eu tenho um rolê do Kleber que eu me enfiei. Chegou uma vez, um dia, um brother olhou pra mim e falou assim, e aí, né, vamos numa aldeia indígena que tem aqui perto, pá. Eu falei, vamos, né, vambora nessa parada. Vai ter um dia específico, um evento, não sei o quê, papapá. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi no rolê, juntamos, pegamos uma galerinha que tava a fim de ir, né. Tava eu, a Ananda, que é uma amiga minha. Pensei que você ia falar, tava eu, uma anã. Ouvintes anões, comenta aí embaixo, sou um anão, pau no seu cu. Sério? Pode comentar, pau no seu cu. Do Andrei. Faço uma retratação, inclusive. Se tiver algum comentário. Senão... Se não tiver, não tenha, não. Então eu não vou retratar. Continuando. Aí a gente, falei, beleza, vamos, né? Aí eu cheguei no lugar, vamos lá, descrevi o lugar pra vocês. Primeiro, não era um lugar pleno. Era um barranco, assim, que foi construída a aldeia. Beleza, pode construir a aldeia onde você quiser. Era uma chácara particular. Beleza, você pode construir a aldeia onde você quiser. E aí a gente chegou logo na entrada da aldeia, tava escrito aldeia... Cachorro louco, tipo, vamos falar o nome da aldeia. Aldeia Cobra Corá. Aldeia Cachorro Louco, tava escrito lá. E tinha dois totens, só que na verdade os totens eram carrancas. Ah, tava pensando num totem canadense do desenho do Pica-Pau aqui. Calma que eu vou chegar lá. E aí eu sou atendido pelo pajé barra xamã da aldeia. Num cavalo, montado num cavalo, um índio montado num cavalo, beleza. Vestindo roupas de couro, daquele marrom, no estilo de xamãs. De índios americanos, né, estadunidenses, loiro, de olhos verdes. Cara. E ele era o índio xamã, tudo bem. Esse tá ele era o índio xamã ou ele recebia o índio não, xamã? Não, ele, de acordo com a... Ele tinha um papel que falava assim que ele era índio, na parede lá, tudo bem. Falei, beleza. E eu entro nessas paradas e falo, não, eu não estou aqui para julgar, estou julgando agora. Esse cara tá... No mesmo naipe daquele sacerdote de Odin que você encontrou da outra vez. Bem, o sacerdote de Odin de Cetim, né? É. Tudo bem. E aí, né, olhei pro cara assim, falou, esse aqui é o xamã, o cachorro louco, esse cara aqui. Aí, opa, tudo bem. Aí os nomes dos caras da tribo eram o nome dos animais de poder. E aí tinha o cachorro louco, que não era esse, era cachorro velho, era outro animal. E aí o próximo, outro cara, que era o filho dele, era o Ave Fênix. Caralho, filha da puta, via cabelo do Zodíaco. Calma, inventou. É, vamos fazer uma aldeia. O outro era Andrômeda, né? Então, não, peraí. Aí vai o outro era, tipo, Touro Forte. Aí... Touro Sentado. Não. Eu juro que... Touro de Aldebaran. De verdade, eu estou me inspirando para acreditar e levar isso a sério. Cara, não, calma, calma, que de pior. Verdade. E aí... Não é solenidade, é seriedade. Eu não, estou não, tentando não é, tô falando das minhas forças. E aí eu tava com o William. O William, que é o brother nosso, que a gente conhece ele. Alguém, vocês devem, talvez algum ouvinte não conheça, mas é um brother que tá sempre comigo. A gente faz faculdade junto e tal. Beijo, Will. E a, beijo, pessoa Will. Pessoa sensacional. Seu lindo. Vai gravar um dia com a gente aqui falando de astrologia, que ele manja bem e tal, alquimia. Sensacional. Ele senta e só fica olhando as sim, merdas dessa galera. Ele só julga. Não, e ele tem umas pernas de sabedoria. Nessa hora ele encostou em mim e falou assim: por que que ninguém tem uma paca de animal de poder? Ninguém tem um pato, um rato, uma barata. Por que que o animal desse filho da puta é uma fênix? Que nem existe. Aí eu olhei pro William e falei: não, cara, deixa os caras aí, deixa os caras. Aí, tudo bem. E aí tinha uma mina que ela era pesquisadora também, que ela foi lá também, entrou no rolê do Kleber. Ela foi com funções antropológicas, é, e eu fiquei com muita dó dela, porque ela chegou lá, bom, primeiro, tinha uma tenda pra um preto velho de um lado, tinha... Preto velho da tribo? Isso mesmo? Era um preto velho da tribo. Tá. Ou seja, lá o que tava fazendo lá. Tava lá. E o peixe era muito bom, tinha um peixinho lá que eles plantavam ali e tal. Um peixinho que eles plantavam? Caralho! Cuidado, desculpa. Era realmente um rolê do Kleber. Kleber, né, cara? Chegando lá. É o famoso peixe vegetal. Você aí, eu vou falar minha teoria aqui pela primeira vez. Rogerinho, presta atenção. Peixe é salada. Em breve eu vou explicar essa minha teoria. Tá bom, pode continuar. Ok. Então, aí eu tava lá, Rogerinho, com meu filhinho, né, que tem um probleminha, que eu e minha esposa, a gente tem um parentescozinho. Não, brincadeira. Aí ele falou assim... Aí, velho, muito louco. Porque ele conversava com você, ele tem meio que um tiquezinho, assim. O nome dele, eu não vou falar o nome do cara, eu já falei já, o cachorro. Capivara roxa, vai. O cachorro, velho. Não, porque não tinha capivara. Aí ele chegou, não tem, só bichos poderosos. Aí o cachorro louco chegou e falou assim, e ele tinha uma coisa e falou assim, falava desse jeito, chegando na gente e falou assim: então, Fifi, eu vou te levar ali na casa de reza, pra apresentar pra vocês a casa de reza. Vamos lá. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá na casa de reza. E aí a gente foi. Aí a gente foi na casa de reza. E ele começa contando a história. Falou assim, essa tinha quatro pedras, né? Que demarcava os elementos, os quatro quadrantes e tal. Que tipo, a pedra... Ele falava que ali era o lado do leste. Essa aldeia também com fortes influências persas, né? Então, cara, você vai ver, cara, você vai ver. A gente entrava, tinha uma cruz fincada do lado do leste. Ué. Porque ele dizia que o leste era pra estar o fogo. Só que eu tava com a bússola e não era o leste, ali era o norte. Era o leste metafísico. É, o que vai? No astral não tem leste, né? E aí, tudo bem. Tudo bem. Aí ele falou assim, não, e eu, antes de mostrar as pedras, ele chegou assim, eu tenho que mostrar, ele falou assim, eu vou mostrar onde tudo começou. Tudo começou no Egito. E ele tinha um quadro. Egito? E ele tinha um quadro. Um quadro do Power Slave. Do... Não, peraí. Pode encerrar esse podcast. Nenhuma não. Outra história. Não, pode jogar pro último. Essa é melhor que essa. Joga essa pro último. Aí tinha um quadro do Power Slave. E o William já tava se aguentando mais. E o meu irmão também olhava assim. Eu falei, não, vamos entrar na parada aí. Vamos aceitar a egrégora, né? Vamos entrar no rolê. Senão dá choque de egrégora. É, choque de egrégora. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, não, ok. Tudo começou no Egito. Nós estamos reencarnando desde o Egito. E vindo. E voltando. Tá tudo bem. E aí ele falou pra pegar nas pedras. Tinha que pôr a mão nas pedras pra sentir. A pedra tava dentro da calça dele. Não, tá. Incrível. Aí ele falou, essa pedra eu peguei no fundo do mar. Era uma pedra, tá ligado? Ele falou que pegou no fundo do mar. Beleza. E ela pôr a mão na pedra. Ele sentiu a energia da pedra, da pedra. Eu falei, beleza. A energia eu não sei, mas as cuspidas a gente tá sentindo daqui. Então, ele cuspia pra caralho. Ai. E aí a gente pegou, né, na pedra, tal, bacana. Aí ele falou assim, essa daqui, peguei no topo da montanha, acima das nuvens. E eu, tipo, querendo saber onde é que ele foi, no mar, mas tudo bem, não vou desacreditar. E aí foi na outra que ele disse que pegou embaixo no vulcão. Cara... Nos fogos da montanha da perdição. Exatamente. Sério? Ele falou essa frase? Não, ele falou assim, essa daqui eu peguei num vulcão. E aí, tipo, o William já tava querendo ir embora, assim, muito puto. Ele falou, caralho, da onde filho da puta foi pegar num vulcão? Foi, sei lá, aonde que tem vulcão nessa caralho aqui, né? Mas tudo bem. Pode ter importado AliExpress, sei lá. Pediu uma pedra de vulcão. E a gente entrou no rolê. A gente falou, não, tudo bem, é nóis. E aí teve ainda o ensinamento teológico dele. Que por algum momento ele entrou em Jesus. no meio da parada. E ele olhou e falou assim: que crucificaram Jesus? Porque ele fez errado. Ele quebrou as coisas dos outros. Ele pegou e quebrou as coisas dos outros. Quebrou as coisas dos outros na igreja e foi crucificado. E a gente olhando pra ele falou: tudo bem, né? Beleza. Ele olhou pra uma amiga nossa, Ananda, e falou assim: você, se Jesus entrar na tua casa, quebra teu videogame. Você não quer matar ele? Quer matar o Jesus que quebrou teu videogame? Depende, se for o Switch, talvez. Exemplo é isso. Aí eu fiquei... Caralho. Esse cara leu muito a Bíblia dos manos. Caralho, que Jesus bacana. Ele pega teu Switch, tá, e quebra. Manda você tomar no cu e vai embora. Eu mato Jesus, eu mato Jesus. De novo, sem problema. Cara, eu sei que a gente foi embora. Depois a gente teve a notícia que o cara, tipo... A esposa dele também loira, de olhos verdes. Eles eram... Vocês ficaram pra ver o rito? Ou vocês só conheceram? Então, eles iam fazer um rito com ayahuasca e eu não ia tomar ayahuasca naquele lugar, mas nem me fodendo. E eu paguei 30 conto pra entrar, porque era o almoço, tá ligado? O almoço tava muito bom, o peixe era muito bom. Tinha um cara lá que ele tinha cara de índio mesmo, ele tava lá, tava desenhando as paradas, fazendo uns desenhos, que não duvido que seja, que veio lá visitar, porque eu sei que tem um contato entre eles. E tinha uma galera também que, tipo, índio, mano, eu não sou imbecil, saca? Índio é gente, é cidadão brasileiro. Índio vota, índio usa a roupa que quiser. E tenho colegas indígenas... É um cidadão, né? Abraço pro Gleison. Apesar do governo não achar bem que isso. E muita gente. Principalmente o governo Temer agora, que teve um atraso fudido, né? Com questão a isso e tal. Eu mando um abraço pro Gleison, que não vai estar ouvindo isso, que ele é professor em escola indígena, escola aldeada. E, porra, é muito foda. E aí tinha tipo, outro cara que falava que era índio também, que ele tava com uma roupa de chita, mas não pano chita, sabe, desenho tipo de chita? Tipo aquelas perua. É, desenho de tigrinho, macaco? Assim. Peraí, de macaco? Não, é chita, chitara. Ah, chita? É, chita, aquele que é o tigre, né? O tigre. Sim, é. Felino, felino, gente. Felino. E ele tava... Caralho, vocês estão mais loucos que o Kleber, cara. Exatamente. Que chita é essa, macaco? Chita do Tarzan, a chita do Tarzan. A pessoa fala... Sim, você fala roupa de macaco, você não fala roupa da chita. Chita é um leopardo, gente. Leopardo, tipo. Pera, a chita do Tarzan é macaco? Sim. É que é a companheirinha dela. A Jane é humana e ela tem a chita. Eu não sabia que a chita era um macaco. Pra mim, a chita é um felino. Na verdade, sempre. Ela é uma macaca. Mas é uma tudo macaca. Bem. E aí, tipo... O cara usava aquilo, falava que era pra representar, porque ele fala... E ele ainda chegou e falou assim, porque meu antepassado, eles matavam os tigres. E tipo, não tem tigre aqui, né? Tudo bem. Mas tinha no Egito, né, pelo visto. Onde tudo começou. Aí ele falou assim, meus antepassados, eles matavam os tigres e usavam a roupa dele. Eu não posso fazer isso, não posso matar tigre. Então eu tenho que usar essa roupa aqui com a estampa pra mostrar. Eu podia matar o tigre, mas eu não matei o tigre. Caralho, tigre é Índia, não tem Índia. Nada a ver com Egito. Então, cara, eu acho que ele queria falar das onças, né? Que aqui tem outro nome também. É tudo igual, farinha. Que não é tigre. Jaguar, por exemplo, acho que é onça aqui. É coisa. Jaguar é onça. É onça pintada. É, onça pintada tem o nome de jaguar aqui por lá pra cima e aqui pra gente é onça e tal. Bom, sei que eu fui embora. E a gente olhava um pra cara do outro, a gente falava, cara... O que que aconteceu? E a pesquisadora? Aí vocês já ouviram o termo sincretismo religioso? Querendo puxar uma conversa séria com esses caras, tá ligado? E aí o cachorro louco falando... Não, índio não tem religião, índio tem cultura. Nossa cultura é essa aqui. E a nossa cultura. E tchau. E dava uma desandada na coitada pesquisadora que tava ali, tá ligado? Enfim, lembrei desse rolê que eu tinha esquecido completamente. Cara, tava enterrado ele, mas tudo bem, próximo. Não, próximo não, acabou. Não, acabou. Acabou o podcast, beijo. Então, gente, a gente encerra o podcast aqui de 20 minutos. Só pro... Primeiro deixa eu colocar o ouvinte do Magicando a par do meu cenário religioso ou não, sei lá o quê. A minha mãe, desde criança, ela sempre nos deixou livres, porque ela pensava assim, que depois que a gente crescesse, nós escolheríamos nossas religiões, seja lá o que fosse. Porém, como toda a tradicional família brasileira, então, parte da minha família é espírita, outra é evangélica e outra católica. Mas a minha mãe frequentou diversas religiões, entre elas, Seixonoê, o candomblé, o espiritismo... E a igreja evangélica. Acho que a única religião que eu realmente não frequentei foi o catolicismo. E numa dessas andanças com a minha mãe, porque minha mãe levava as filhas para isso. Porque Kleber que é Kleber carrega os outros. Exatamente. Esse é o básico do Kleber. Kleber não se foda sozinho, né? Ele tem que levar alguém. Então são várias histórias, mas uma delas foi com uns amigos da igreja evangélica. Como toda religião sempre tem um sumo sacerdote, em que você só pode fazer as coisas se o sumo sacerdote te abençoar, te orientar, te afirmar, seja lá qualquer coisa. E aí, com esse grupo de adolescentes, que já faz coisas por si só, aí o pessoal tava empolgado, porque pela Bíblia, pela religião cristã, algumas religiões têm o hábito de orar de madrugada no meio da floresta. Isso acontece com vários ritos, né? Mas na religião cristã, o que você encontra? É um exemplo que Jesus deu, porque antes de Jesus ser crucificado, ele foi lá e orou no monte, e isso foi de madrugada. Então, por isso que algumas religiões ainda praticam isso. E eu fui em algumas. E uma dessas histórias foi numa situação assim. Só que nós fomos, entre aspas, desobedecidas. Isso quer dizer, o nosso sumo sacerdote não liberou. E fomos nós, de madrugada, no interior, por meio do mato, ver qual é que é. Ah, vocês foram ver o evento acontecendo? Fomos ou vocês fazer um evento? Fazer e ver o que que era. Foram num sabá. Era tipo uma vigília, assim, uma parada dessa? Exatamente. Era no monte. Que é o que chama no monte. Uma vigília no meio do mato. Sinto te informar que tá com cara de sabá. Igreja evangélica faz muito isso, cara. Muito. E eu já vi coisas, sério, eu já vi coisas sobrenaturais que eu duvido até hoje. Já viu plantinha brilhando? Já. Plantinha brilhando? Vi árvore brilhando. É muito louco, eu não sei como isso. E é inexplicável. Não tava puro, não. Cara, sem nada. Sim, é sem nada. E é inexplicável. Você vê as plantas e as árvores como se elas estivessem fluorescentes. Mas enfim, não é essa a história. Não tem explicação, cara. Não é isso que eu vim falar. Porque é isso que o Kelly tá falando de ver. Cientificamente poderíamos dizer que sei lá, um lugar perto de algas que brilham, mas não, é qualquer lugar, cara, qualquer árvore, qualquer mato. Não é, é bizarro mesmo. Mas não é isso, foi um rolê pra esse, mas a gente fomos ver se realmente ia brilhar. Como eu disse, não fomos abençoados para ir, fomos desobedientes. No pecado. No pecado. Estava uma tarde linda, ensolarada, mas não era verão. Então, estava super tranquilo, ventando. Quando nós chegamos à noite, o tempo virou. Esse espaço onde nós fomos é um espaço com plantações de árvores de eucalipto. Eucalipto é de 10 metros para cima. Então, eram árvores de 30 metros. Então, era só árvore, chãozinho e nós. Não era uma floresta fechada, densa, de mato. Mas era aquela floresta arrumadinha, né? Sim, eucalipto, só um detalhe cultural, eucalipto, quando você planta todos juntos, eles ficam retinhos e mata tudo que tá em volta, porque ele suga toda a água. Então não tem vegetação rasteira, é terra. É só terra. É terra direto, assim. Não tem nem animal, não vive nada nessa porra. É só eucalipto e terra. E fomos pra esse rolê. Chegou na hora, ninguém sabia o que fazer. Porque tudo adolescente, cambada, não sabia o que tava fazendo ali, só queria ver. Nunca tinham ido com permissão e com alguém que soubesse o que tava. Exatamente. Independente da crença ou não, se a pessoa acredita ou não, mas você tem que ter uma orientação, porque até mesmo isso que o Kelly falou, para ver as folhinhas brilharem, você tem um processo, que é um processo de oração. Se você tomar um chazinho. Não tem chazinho. É só oração. Os caras entram numa gnose louca ali. É verdade. E é uma gnose coletiva. Então, exatamente. Você vê. Mesmo que você não esteja envolvida, você vê o bagulho brilhar. Cara, nunca ouvi falar disso, tá aí? Também não. Ouvintes aí que são evangélicos ou largaram os evangélicos, que eu sei que tem dos dois tipos, beijo pra vocês, que já viram isso, postem nos comentários. Vamos conversar sobre. Exatamente. E eu tenho várias histórias, tanto disso quanto outras. Mas enfim, e aí o tempo virou. E de repente começou a vir aquela coisa cinematográfica de tempestade. Meu, ficou tudo cinza, né? Era noite, mas o céu ficou cinza de tempestade. Parecia aquela coisa, sério, a tempestade do X-Men chegou. E começou. Começou a ter trovões, sabe? Raios. Do nada. Skywalker tolo. Do nada. E todo mundo com medo. Aí a gente começamos a correr. Sério, começou a cair raios. Você errou, Iro. Tinha que orar. Então, não fizemos nada, a gente não sabia o que fazer. Estávamos ali, queremos saber. Eu só sei que a ira de Deus pairou sobre nós, porque caiu uma tempestade, caiu raios, caiu árvores do nosso lado, as eucaliptos, de 10 a 30 metros. Gente, é o famoso barata voa, né? Não, começamos a sair correndo. Quando nós chegamos no nosso bairro, em via pública, não tinha nada. O tempo estava seco. Nada. Quem somente onde nós fazer estávamos. As coisas sem autorização. Exatamente. E em frente, face ao perigo, você devia ter rezado isso. A última coisa que nós pensamos naquele momento foi em rezar. Tá vendo? Amigo, se lesse a Bíblia, não tinha caído nesse não rolê do Kleber. Pro rolê mesmo. Só que a gente gritava. Se fosse hoje, seria: cadê o Kleber que trouxe a gente pra esse rolê? Você era o Kleber nesse rolê, você que levou tuas amigas. Eu sou uma pessoa que as pessoas chamariam talvez de abençoada, não sei. Mas é que abençoada normal ou abençoada? Ou abençoada, pode ser dos dois jeitos. Eu nunca caí em rolês do Kleber, assim, ocultistas. Eu quase caí. Quando a pessoa não reconhece o Kleber, talvez seja porque ela mesma seja o Kleber. Porra! Eu não sei, é que eu acho que assim, apesar de eu ter andado por caminhos que hoje eu não sigo mais, eu acho que sempre a minha rede de apoio foi bem bacana. E eu sempre fui... Ju, oi. Caminhos que hoje estão sendo acusados de violência sexual contra mulheres em estados da federação? Não pode falar, porque apesar... Corta. Vocês viram o texto do Claudinei Prieto? Que falou e não defendeu em nenhum minuto a mina. Sendo que era, ó... Nós ouvimos falar... Eram sócios, né? Nós pois ouvimos falar de que ele falou, não defendeu, não culpou, ficou citando Bíblia das Bruxas, falou, não culpou, não tirou, temos que ver. Corre, pode continuar agora. É isso aí. Então... Quais foram que você quase caiu? Qual foi o momento que você viu o Kleber e falou... Hoje não. E o da Reborn? Reborn em Ashtar, aquela igreja lá. Então, essa aí... Então, deixa eu contar essa depois, porque essa tem mais detalhes. Deixa eu contar o ocultistão mesmo, que eu quase caí. E eu acho que é por isso que eu falo tanto. Que assim, não que isso tivesse acontecido. Eu acho que depois, conversando com uma outra amiga, ela falou que algo parecido tinha acontecido com ela. Mas ninguém tinha me contado. E eu acho que foi meio assim um... De vez em quando a gente tem, né? Uns glimpses, assim, de serenidade. Essa porra não tá certa. E eu acho que é por isso que eu bato tanto na tecla. Isso é o Sagrado Anjo Guardião falando. Bom. Olha, certeza. Isso aí funcionou bem esse dia. É o Sagrado Anjo Guardião falando, pelo amor de Deus. Se mexe nessa porra. Puxando assim pela etiquetinha da camiseta. Mas foi um moço, né? Que se dizia druidão. Level over 9000. E aí ele começou a meio que conversar com as moças, com as bruxinhas. E aí ele vinha com um papo de, não, mas eu a estou... A vara que é vara, né? Exato. A vara que rala. A vara que raba. Do, não, você, eu posso sentir só apenas pela sua presença que você tem uma força interior. Um grande potencial. Um grande potencial. O discurso é sempre o mesmo. Exato. E eu não vou ir muito pra frente, mas o grande potencial iria se realizar se eu e ele fizéssemos o ritual X ou Y, que obviamente... Era no motel. Se não era no motel, ia ter uma cama. Gente, é um templo. Ishtar. Nossa. calma aí. Eu tô sentindo uma energia agora. Vindo das ouvintas. Ouvintas. É exatamente, Chico Xavier. Tô sentindo aqui uma força. E vou dar aqui o endereço. Vocês compareçam lá. No dia que eu vou dar depois dessa gravação, tá certo? E é isso. Continue, Ju. Sobe o Barry White. Aí... Eu acho que também tinha um pouco da mistura do isso é bosta, vai dar merda, e um pouco também do moro com os meus pais ainda, como é que eu vou explicar que eu tenho que ficar um fim de semana inteiro dando no motel? No monte, não sei o que lá da cidadezinha X do interior. Não tem nenhum amigo meu lá. No monte dos prazeres, motel. Isso. Exatamente, que a gente acha que é uma cidadezinha, mas porém é o nome do motel. Então, passou, escapou. Foi lindo. Aí, de repente, a gente deixa de ser especial, né? Sim, quando o especial gente, vai embora. É, vai embora. O especial vai embora. Logo, acho que é por isso tanto que eu falo pras meninas, cuidado com os papinhos. Então, Ju, vou entrar nessa tua conversa, porque esse relato é tão comum entre mulheres que estão entrando no rolê. Sim. Gente, não importa se é pagã, se é telema, se é wicca. Se é cristão. Se é cristã. Né? Tipo assim, nossa, eu percebo um grande potencial dormente em você. Que será que eu posso ajudar a libertar. Isso. Com a minha rola. Da baia. Exato. Minha rola. Isso ia ser muito grosso. Fazer o realinhamento de chakra. Realinhamento de chakra. Abriu muladara, né? Cutucando o fundo do seu útero. Perdão pela péssima... Mas é isso, como, né? É isso. O Vinícius até falou, eita, né? Então, o que o Vinícius falou? Falou que é alinhamento de chakra por base da pirocada. Que medo. Achei que o Vinícius tinha lançado uma história disso daí já. Era o Kundalini Fuck. Okay. Kundalini Fuck. Porra, bacana, coitada da Salina, hein? Reciclando piadinha, Andrei. Essa é a minha vida na Terra, é isso aí. Só vim aqui pra isso. Ai, então, cara. Gente, existe, sei lá, ritos que envolvem sexo? Existem. Mas consentimento é o básico de tudo. Eu vou falar uma... E não são ritos iniciantes também, né? Não são ritos... Obrigada. Muito obrigada por falar isso. Não é ritual, parece é você, que essa é a parte que ninguém entende. Se não for é... sério, são pessoas com anos de treinamento. Exato. Não confunda com anos. É nós com o... Andrei tá quinta série, Rulis. E eu vou falar um cartaz que eu vi passando pela Paulista, que é o seguinte... Estavam lá as cristãs, povo, whatever. Não, esse daí eu também já vi, tal. Tem que divulgar e tal. Uma mulher, cristãs pela escolha, era isso. Ela estava com um cartaz falando assim: até Maria teve que consentir para ser mãe de Jesus. Eu vi isso aí. Caralho, coloca esse rolê, hein? Colo bonito esse rolê. Esse foi bem legal. Então, amiga, se alguém tá te forçando a qualquer coisa, seja... E não é forçar, tipo, segurar no braço e arrear tuas calcinhas. Não é isso. Se tá... Pressionar, insistindo, incomodando. Terrorismo psicológico, aquele papinho. Tu acha que aquela pomba não botou uma pressão psicológica na dona Maria? Um pouco. Fala, você vai engravidar, mas não vai ser do seu marido. Vai ficar tudo certo. Foi o Gabriel. Mas pode deixar que a gente... Sua vida vai ficar na merda, mas vai valer a pena. Porra, você acha que não rolou uma pressão? É ruim. Pode até ter rolado uma pressão lá, mas pelo menos... A Bíblia é ficção, gente. Vamos pra frente, por favor. Até hoje... Eu sei a musiquinha que ensinava o que Maria respondeu. Quem ao dá Deus com Gabriel. Alegria lá no céu brilhar. Não é essa, mas poderia ser. Tem essa música mesmo. Quem dá, cara, dá com alegria. Só que o dízimo é o dízimo. Dízimo. É o dízimo. É mas dízimo. Funciona pra vários momentos. Então, exatamente. Não é só o físico, mas também aquele terrorismo. Ah, você o assédio moral. É o assédio moral. Você não aceitou ainda, e eu estou falando isso porque é true story, tá? Foi isso que eu ouvi do moço druida. Sei lá que porra que era. Que era assim, você não está totalmente livre dos preceitos cristãos. É por você isso que não está desconstruída quer... o suficiente. Você não é babalão suficiente. Isso é isso que eu não acho. Isso, perfeito. Cara, eu tenho um texto que eu tenho que pedir para a pessoa que escreveu o texto. Autorização para passar. Mas que é... O título é lindo. Eu não sou a sua babalão. Que procurem. Esse título, por favor, eu preciso ter que pedir. Me lembrem de falar com a pessoa que fez esse texto. Que é justamente isso. Cara, sou eu. Você é outra pessoa. Quem toma as decisões sobre o meu ser sou eu mesma. Sou eu. Não pressione. Ou vai se fuder pra lá. Go fuck yourself without me. Então, gente, a gente normalmente pensa que o rolê do Kleber é uma coisa ruim. Não, não é necessariamente. Mas o rolê do Kleber, pra mim, é aquele rolê que você chega e não sabe como foi chegar nele. E você não esperava nada daquilo. Então, eu vou colocar um carimbinho de babaca na minha carteirinha e vou contar uma história internacional. Muito legal. Sequetoso. Estava eu e Dona Penumbra aqui do meu lado. Estávamos na Inglaterra, passeando. Só de entrar, ó, só de entrar na Inglaterra, os dois já tem mais 3 de magia na ficha de RPG, tá? Sim. É automático. Olha, quando você chega na Inglaterra, é assim. Eu vou ter que ajudar a contar essa coisa que eu conto melhor uma então, parte. Então, porque uma certa parte eu não tava presente ali, era o meu Kleber nessa história. Eu fui o Kleber dele, é fato. Eu fui o Kleber. Qual é aquele cara que guia o Dante? Pelo... Virgílio. O Kleber, ele é o anti-Virgílio. Pô, mas o rolê do é no inferno, né, cara? Era zoado também, cara. Pra tu ver o quão zoado é o Kleber. Que nível está o Kleber? Mas então, a gente tava lá, passeando e tal. Aí, o Stonehenge, aquele monumento famoso do círculo de pedras lá, com certeza, se você, mesmo que você não saiba o nome, você já viu foto dele. Ele não fica aberto pra visitação de verdade o ano todo. Se você for lá a qualquer momento, você vai ter sempre uma cordinha separando ele, assim, você vai passar uns 20 ou 30 metros de distância do monumento. Você vai ver ele, mas você não vai poder ir lá no meio daquele... Propriedade privada, né, a área interna? Né? Não, é tipo um parque de preservação ou um sítio arqueológico, sei lá. É pra preservar mesmo, porque tem... Não vai escrever mané... amor eterno na pedra, né? Tem mané em qualquer parte do mundo e o pessoal fica alisando muitas pedras, elas gastam. Mas, na Inglaterra, todo mundo nasce meio mago e... O druidismo é uma religião reconhecida e o cacete. Então, 4 vezes ao ano, que são os sabás mais importantes, eles abrem para visitação pública. Porque você não pode impedir uma pessoa de exercer sua fé no local sagrado. E a gente entrou num rolê desse. A gente pegou uma excursão. Às 4 horas da manhã. 3 horas da manhã, eu lembro disso. E a gente tinha bebido na noite anterior. Ei. Não pouco, eu espero. Lógico, você vai beber pouco na Inglaterra. Não tem como, é verdade. Aí, beleza, né? A excursão era o seguinte. O que eu sabia da excursão até o momento? É, porque fui eu que arranjei a excursão. É uma excursão. No saguão do hotel, né? Chegou no saguão do hotel. Não, uma parada na internet num site feito no Geocities em 1993. Caralho. Zoado, assim, fundo de quintal total. Nossa. E o lance era o seguinte: você. Ah, nessa excursão você terá acesso ao Círculo de Pedras? Ah, legal, quero isso. Foda-se, não quero isso aí. É, eu queria ir lá tirar foto, beleza. Mas você vai ter que sair super cedo, porque a parada não é em Londres. Você tem que pegar um ônibusinho e tal. Andar talvez 2-3 horas pra chegar no local. E eu sei que o ônibusinho saía de um lugar que era perto do hotel às 3 horas da manhã. E eu fui zumbi pra lá. Eu tinha tomado todas na noite anterior, eu fui... Aliás, a noite anterior não tinha acabado, né? Não, a gente pingou no hotel, deu uma cochilada e falou, bora. Então eu cheguei no ônibus. Falei, porra, eu até queria ir olhando a paisagem e tal, mas eu tô morrendo de sono e tá escuro. Porque a ideia era você ver o sol nascendo. Era um equinócio de outono. Outono, né? Equinócio de outono. E a gente tava, porra, eu tava lá zoadaço e eu falei, vou dormir nessa porra, só tem... Tá tudo preto do lado de fora. E a galera que tava junto, assim, o que que era? Cara, a galera era esquisitaça. Era senhorinha, não? Era... Tinha senhorinha, tinha turista que nem a gente, mas a maioria eram malucões vestidos esquisitos, pessoal... Achando que tava... Parecia uma Renaissance Fair, sabe? Uhum, tá. Tinha uma galera mais esquisitona, muito hippiezão. Natal na Igreja da Sé. Parece... Cara, Hogwarts. Nunca fui no Natal na Igreja da Sé. Vai, cara, é muito louco. Vai no dia 25, assim, que eles têm as missas de Natal. Não, Kleber, eu não vou, não. Não vou mesmo. Parece Hogwarts, cara. A galera vestida assim, porque eles estão... Eles isso, mas era um esquema meio Hogwarts mesmo. Era aquele... um Hogwarts um Hogwarts pouco mais hippie. Hogwarts lado B, assim. Ah, tá. Hogwarts pro Romero. Aquela galera que eles não mostram no filme, assim. Aí, beleza, cara. Foda-se, tô cansado, tô meio de ressaca ainda. Foda-se. Vou dormir. Dormi. Agora, esse pedaço, a Lívia conta, porque eu acordei já no lugar, assim. Ele acordou já tipo, no meio do rolê. Tipo, ônibus estacionando. Então, não consegui dormir. Então, eu fui ouvindo o animador do porque ônibus. Porque tinha uma porra de um guia turístico falando igual uma metralhadora e eu... Ah, foda-se o que esse cara tá falando. É, vira e dorme com... Caindo o mundo. Tiroteio. Tá. Tiver acontecendo lá dele, não tem problema. Então, isso aí, quem mora no Rio de Janeiro, filho, isso aí é terça-feira. Tipo, morar em Londres ou em Inglaterra e ser mago no Rio de Janeiro é outra coisa. Pois é. Trickster, tá, né, você ganha. Vinícius dorme com tiroteio, mundo caindo, mundo acabando. Tava lá, dormindo. E o animador de ônibus está contando. contando as histórias que ia demorar tanto tempo pra chegar até lá. Cara, gente que anima o busão. Vamos cantar uma música, vamos fazer jogo de viagem. Vamos todos nos apresentar. Nossa, eu quero matar. Aliás, deixa eu fazer uma breve interrupção. Eu me lembro que eu era criança e meu pai é médico, né? E assim, a gente pegou uma excursão assim de família inteira, de ônibus até o Rio Grande do Sul, saindo do Rio de Janeiro pro Rio Grande do Sul. Caralho. Eita. É... De família ainda. É o rolê do Kleber. Isso é o rolê do Kleber. E... Aí meu pai assim, cara, se eu falar que eu sou médico nessa porra, eu não vou ter férias. Todo mundo vai ficar me consultando o tempo todo. Sim, sim, sábio. Isso pense início de anos 90, final de 80. Na época que médico era caro pra caralho, a galera fazia só cirurgia espiritual. Mas não é. Né? Pera, pra mim continua a mesma coisa, então eu não saio dos anos 90. A localização temporal tem a ver com outra parada. Aí o animador do ônibus resolveu fazer uma parada de todo mundo se apresentar. Oi, meu nome é fulano, sou advogado, faço não sei o que. E meu pai, na vez dele, eu me lembro como se fosse ontem. Boa noite, meu nome é Sérgio e eu trabalho no ramo da contravenção, afiliado ao cartel de Cali e ao de Medellín. E sentou no lugarzinho dele e ninguém fez consulta com ele. Sabe o homem. Volta pra história da Lívia. Então, o adendo a essa pequeno parêntese é, por isso que ele era uma criança estranha. Sim, que sim. Você já falou aqui, reiterou. É. Mas voltemos à história. Está lá o animador de ônibus. Felizmente, o animador de ônibus era inglês, então não era tão animado assim. Ele estava só contando fatos. Que estava ali há muito tempo e que provavelmente aquela ia ser uma das últimas vezes que você poderia entrar no Círculo de Pedras. Porque ia entrar em restauração, ia entrar em outra coisa. E por ser, provavelmente, a última vez em muito tempo que poderia se entrar, todas as pessoas famosas do druidismo estariam naquela celebração. Ai, meu Deus. Pois é. Por exemplo... Merlin. Dagda. Merlin estaria ali. Rei Arthur estaria ali. Se nós tivéssemos sorte, nós encontraremos Merlin e Arthur. Arthur era reconhecido como realmente uma reencarnação do rei Arthur, porque, por exemplo, na Inglaterra, você só pode usar uma peça de chapéu, alguma uma peça da cabeça, no seu documento, se aquilo for uma parte da sua religião. Então por pessoas exemplo, que uma são pessoa hindus. Que precisa usar um turbante ou um kipá, ok. Os corredores de macarrão. Os corredores de macarrão. Sim. Vai. O Arthur tinha conseguido, por lei, na carteira de motorista dele, ele poderia usar a coroa. E a carteira de motorista, diga-se de passagem, era de moto. Nossa, isso. O cavalo do rei Arthur, nos dias de hoje, é de metal. Moto. Caralho. É uma moto. Ele devia mostrar essa carteira pra todo mundo, não, né? Não, ele não precisava, porque ele como é que é? Camelote usar... 3000, né? Ele não só podia usar a coroa na foto, como ele podia usar a coroa em vez de capacete. Então, se ele fosse... andava de moto pela Inglaterra, vestido de rei Arthur, com uma espada andava, na cintura. Deve andar ainda, né? E uma, anda ainda. E uma porra de uma coroa na cabeça. Caralho. E a coroa se você é de metal na internet, você e acha bonita. Esse rei Arthur. É bonita a coroa de metal, é super bonito. Então, estávamos todos ouvindo essas histórias, menos o Vinícius, que estava chapado. E o cara que estava apresentando, acreditando, botando mó fé na parada. Não, o cara estava sendo profissional e guia turístico. Ok, ok. Então tá ótimo. Tava sendo... Dá um grau de normalidade. Tava sendo isento. Isentão. Aí, nós chegando no lugar, muita gente e pessoas atravessando a rua. O aí, detalhe... De repente, o guia diz... Olha, gente, o Merlin atravessando a estrada. Quê? Onde? Ah, meu Deus, o Merlin. Nisso, o Vinícius acorda. O que está acontecendo? Chegamos? Chegamos! Ah, chegamos! Olha só, detalhe. Foi tão difícil achar essa excursão que eu pensava que nós seríamos o único ônibus. Tinha 50 E, de mil. Fato, não tinha muitos ônibus, mas foram muitos particulares, sacou? O lugar estava cheio para caralho. Tinha muita gente. Então... Fomos lá, entramos nas pedras antes do sol nascer, participamos da primeira celebração. Falar, saudemos o Oeste, uma bom, saudemos, né? Baixo tambor e tal. Sei lá, como tinha tanta bom. Gente, era uma... Eu acho que era. E que nós juntamos, Ju? Oi? Uma bom, né? É que nós juntamos. Uma bom. Pergunta uma bom. De vestibular. Uma bom. Isso. Como tinha muitas pessoas, tinha turnos pra você fazer a sua celebração no meio. Na meiuca ali, porque era o lugar mais... A gente foi na primeira, saudamos... Tava muito New Age essa primeira, o cara tava falando... Tava muito New Age. Vamos pedir a paz pro mundo. E vamos repetir vogalzinha. E todo mundo... Não, aí tudo bem, foda. Aí a gente saiu. Tava Outlander. Tava! Exatamente! Era desculpa. Totalmente Outlander. Pera, deixa eu fazer um parênteses. Eu não, antes de você, eu já estou ouvindo os barulhinhos do teclado. Eu não tô falando mal da série, caçata. Eu tô falando que parece a primeira cena que as mocinhas estão lá fazendo um ritual. Mas a série é ruim? Oi, oi. Pode falar que é uma merda. A Ju não pode falar, porque eu acho que ela ainda não viu toda. Eu, não vi. Eu vi toda. É. Eu não vi um cocô. Beijo Nil da Karin, que gosta do... Leiam os livros. Vai ler o livro, amiga. Ah, tá. Ou vejam aquela versão do Outlander que saiu com a legenda do filme pornô. Oh, é verdade. Mas bem legal. Se bem que combina bastante com várias cenas do Outlander, porque tem um pornozinho no Outlander, que é a única parte que aquele presta. Pornô de mãe? Não, não é só de mãe, não. Não. Deixa você constrangido caso seu pai e sua mãe entrem na sala. Rapaz! Então tá valendo. Então, voltando. Participamos da primeira celebração lá e saímos. Outro grupo foi lá pra dentro. E acho que a gente não ficou até o final. A gente ficou todinha a primeira celebração. A gente saiu. Olha o sono do Vinícius. A gente saiu. Eu começo a lembrar de verdade daqui a pouco. Daqui a pouco ele acorda. Tudo isso é tipo uma névoa, né? E nessa hora o sol já tava nascendo, tava bem bonito, eu tava tentando tirar foto. A gente saiu e começou a ver os outros grupos que ainda não tinham entrado. E tinha um grupo super animado, batendo um tambor e fazendo uma gaita de fole. O maluco tava assim, eu já fui pra Escócia 1 milhão de vezes que eu trabalhava numa empresa de lá. O cara tava com uma gaita de fole que eu nunca tinha visto, que só tinha uma flautinha doida daquela, sacou? Era uma gaita de fole super simples, assim. Uhum. Mas o cara tava tirando um som animadaço e tinha um outro maluco batendo um tamborzinho daquele de xamã, chatinho, sabe? Cara, eles estavam afinados, bonitos, fazendo bonito. Bacana. E dançando, e eu falei, cara, Lívia, a gente parecia, tá perdendo tempo no New Age aqui, vamos ali pra... Lá. O que a gente fez? O Olodum fez? Ali. Pegou... Só que o Olodum tava meio longe do círculo, assim, mas foda-se, que já viu que tinha que ver, vamos lá. A gente pega a nossa garrafinha de hidromel, colocou embaixo do braço e foi lá pro cercadinho. Quem eu vejo que está ali Merlon, cabeceando... Merlon da massa. Cabeceando aquela animação. Um Merlin e o Arthur. Caralho! Aquela ali era a Távola Redonda, meu amigo. E tinha o Sir Lancelot do lado do Arthur. E eles eram, tipo, a encarnação do eles conhecido. Eles eram. Eles, pra todos assim os efeitos, achavam? Eles são. Como diria aquela, eu não julgo. Você aí que é a encarnação de Merlin, Arthur, e manda uma mensagem aqui embaixo, que no Brasil deve ter também. Caraca, deve ser muito foda você encontrar... Porra. Meu, gente famosa. E eu vou te dizer que caralho. O Merlin parecia um Merlin. Olha só, meu. Padrão da Ian McKellen. Tipo, assim. Não era tipo um Boa. Não era tipo um loiro. Não, cara. Não, gente, mas eu ia lá, eu ia aparecer cego. O cara nasceu cego. Na Inglaterra, já nasceu com mais 5 pontos de mar. Com o dente todo. Já tem ali. Mas eu ia aparecer cego, sabe? Pegando no rosto, pegando na pessoa, tipo, é você mesmo? Não, é o quê? Então, a gente pensou isso. Eu sinto uma energia, mas não consigo enxergar. A gente até pensa isso, mas é que são ingleses e tal, cara, não gosto de você tinha que meter o louco e falar assim, Merlin, sou eu, Morgana, lembra de mim? Eu nasci em outro corpo, mas sou eu. Chega abraçando, tá ligado? Calma lá. Mas tinha um galerão lá que acreditava, era uma roda grande, uma roda gente grande. Fazendo. Corta pra uma coisa. Rapidamente. Brasileiro que é trouxa, né? Ele, né? Puta merda, né, cara? Você baixa pra nascer ser humano. Mas vou te falar, Andrei, tem organização de druida no Brasil também, ó. Ah, é? É. Mas isso é asa true ou asa falsa? Não, é asa falsa, mas olha o druidão aí que a Ju contou a história. Tá bom. Era druida. Assim, não é o índio louro. mas você tem que reparar que às vezes é o índio louro escuro. Como é que é? Louro escuro? Louro castanho escuro. Claro. Castanho. É, castanho. A caju abravanel. Tá bom. Então, corta para uma... E ele tá vendo as pessoas lá e o cara de vez em quando uma pessoa ia lá, trocava um plá com o seu Arthur. No meio da roda. Não dava pra ouvir porque a música tava alta e o cara falava no ouvidinho. Descia um joelhinho no chão e o Arthur dava um passe no cara. Encostava a espadinha no ombro. Nossa, continua. É, eu pensei outra coisa. Calma, não, não é espada mesmo. Ele tava escutou o barulho do zíper, né? Então o plá, né? O plá. Plá. Não, não, não. Vou dizer. Era uma senhora espada e não era essa não que você tá imaginando. Aquele sincretismo histórico reconstrucionista, né? O cara com uma espada espanhola, claro, de aço de Toledo. Não. Vou te falar que estava dentro. Era direitinho, rolê. Dentro do histórico. Tava tudo bem certinho. Não, tudo tava bem Monty Python. Okay. Tá. Então, dois degraus acima do Monty Python. Aí eu vejo o carinha se ajoelhar lá, aí corta pra eu lembrando do animador de ônibus falando. Poxa, se o Merlin e o Arthur estiverem aí, eles são conhecidos por ordenarem cavaleiros as pessoas que eles acham... Dignas. Dignas. Andrei, você tem que botar reverb nessa frase da memória da Lívia. Por favor, repita a frase. Então, corta para a Lívia lembrando do animador de ônibus dizendo, se... O Rei Arthur e o Merlin estiverem lá, eles são conhecidos por ordenarem cavaleiros às pessoas que eles acham dignas. E eu acho digno foi olhando, assim, né? Assim que você se tornou um cavaleiro. Caralho! calma. Fotos! Só que o detalhe é que a Lívia não ouviu essa. Quer dizer, eu não ouvi essa parada, só a Lívia ouviu tá. Eu falando isso. Ah, não, tem que ter foto no post. Não, é só achar. Tem foto existe. Datada. Ah, aí eu perguntei, olhei pra Lívia e falei, Lívia, o reator aí tá fazendo cavaleiro? Qual é a da parada? Aí ela só olhou pra mim com a cara de Kleber assim e meteu, vai ué, lá. Entra lá. Me dá aqui tua mochila. É. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou entrar nessa porra. Aí... Rolou um momento vai, de vacuidade vai. Ali dentro. Vai, não vai, eu vai, botei não um pezinho pra dentro e, ao mesmo tempo, mais dois caras entraram na roda. O Rei Arthur olhou pra um lado, olhou pro outro, apontou pra minha cara e falou, você. You. Baixa as calças. Corta de novo para a Lívia lembrando do animador falou. Do ônibus. É verdade. Mas na hora que ele ordena o cavaleiro, ele sempre faz um pedido que o cavaleiro tem que cumprir. E não tem a ver com o cu, viu? Já vamos deixar bem claro isso. Ufa, né? Poxa. Porque se o rei pedisse, o que eu ia fazer? É, o Arthur e o Lancelot nunca me enganaram, mas continua. Enfim, eu lembrando isso enquanto o Vinícius já tava lá no meio da rodinha. E a gaita de fole rolando e o tambor das orelhas. E a Sara Jane, vamos abrir e o hidromel roda. Já na cabeça. Tá. Sara Jane rolando solta. Tá. Vai lá. Aí, cara, naquela putaria toda, eu só vejo o rei chegando na minha direção, falando no meu ouvido, porque só falando no ouvido, naquela barulheira da porra, ele falou assim, eu vou te fazer cavaleiro, mas você só vai falar a verdade. Pam. Aí pegou, hein? Aí ele me fez cavaleiro. Aí eu me ergui como Sir Archlor. O cavaleiro branco. O cavaleiro cuzão. O cavaleiro meio escurinho, né? Porque na Inglaterra. Aí beleza, levantei lá e eu pensei, cara, fodeu, né, velho? O Arthur pediu pra eu só falar a verdade, mas é difícil, né, cara? Coisas comuns do dia a dia, o cara pergunta, e aí, tudo bem? Seu dia foi uma merda e você tem que falar, ah, tudo bem. Outra coisa, ele era... O Vinícius, nessa época, ele trabalhava com vendas. Cara, tenso, impossível. Cara, tenso. Olha só, aí eu desenvolvi, depois dessa parada, eu falei, eu vou tentar seguir o que o Herto... Um ano e um dia. É o tempo clássico. É. Eu fiz por um ano e um dia essa parada e segui o melhor que eu pude, o que foi bastante bem. Uhum. Que eu não falei nenhuma mentira deliberada. Mas as pessoas entendiam o que quiser. Tá. É uma técnica. Então, a gente chama isso de falar élfico. E o lance é o seguinte, eu sou, como diz o meu sogro, sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que você entende. Inclusive, você que tá ouvindo o podcast entendeu, né? Eu tô imaginando as pessoas perguntando as coisas pro Vinícius e ele... Eu não entendi. Falando de Yoda, né? De trás pra frente. Vinícius, dá pra fazer isso mais barato? Claro que dá. Claro que dá. Você conseguiu ouvir o ponto final. Às vezes você ouvia até reticências. É a velha história dos garçons portugueses, né? Mas tem Coca-Cola aí? Tem. E sai de perto. Aí você fica esperando a Coca-Cola e ela nunca vem porque você não pediu a Coca-Cola. Você não pediu, você só perguntou se tinha. Mas então, essa história se encerra de uma forma muito bizarra, que a gente já se preparando pra voltar pro ônibus, eu vejo o Rei Arthur e o Merlin já fora do círculo tomando um Starbucks. É, acho provável. Ué. Calma aí. Você sabe agora que eu só vou te chamar de Sir Penumbra agora. Por favor. Sir Penumbra. Eu não espero nada menos de você. Sir Penumbra. Gente... Inclusive, deixa eu dizer, ô Bruno, beijo, eu tenho um escudeiro. É verdade. Que você, como cavaleiro, pode nomear um escudeiro. Naturalmente. Teve uma pessoa que veio pedir... Ele me pediu essa honra. De ser o escudeiro dele. Mas aqui no Brasil já. Ele falava: você faz lavar uma cueca, lustrar uma espada. Olha, eu lustrar. Dá aquela lustrada na gola rolê. Toma aqui esse creme pra mão. Eu não. Lustra uma espada. Eu não abuso pro dia que eu precisar pedir, ele não ter como dizer não. Ah, tá. Certo. Eu já fico imaginando o Vinícius nesse clima tropical do Brasil, todo vestido pomposamente. Sir. Brienne de Tarte, né? Exatamente. Morrendo de calor, derretendo. Está tudo bem, Vinícius? Está. Por favor, ouvinte, se não está passando falar mentira aí, né? Está tudo bem? O que você talvez está sentindo? Mas peraí, a pergunta que não quer calar. Você já pediu alguma coisa para o seu escudeiro? Já pedi várias coisas, mas não usando esse argumento. Ah, tá. Como um amigo só. Tá. Só como amigo. E por favor... se eu tivesse essa oportunidade... Ouvintes ilustradores, me tragam desenhos do Merlin e Arthur tomando Starbucks e Vinícius Cavaleiro. Por Sim, favor. Por favor. Eu vou colocar um material de apoio aí, a foto dele sendo ordenado, material, tá bom? De apoio. Eu quero. Nossa, eu quero. Esse meu amigo, ele é membro daquela seleta classe da sociedade que é dos ricos e famosos. Então eu tenho que tomar cuidado. Tenho, né? Tá. Eu tenho foto no... Que famoso que ser seu escudeiro. Naturalmente. Tá, da hora. Eu tenho foto na aldeia também, vou ver se eu acho. Muito bom. Tá, você sendo ordenado a... Por favor, do lado do totem. As fotos do Kelly são todas nus. Sim, sim, grande parte delas. Essa eu acho que eu tô vestido. É, coloca uma tarjinha assim e tal, pra... Não tem problema, nós de pressa. Obrigado por compartilhar essa história, Sir Penumbra. Você não vai contar uma, não? É. Oi? Você não vai contar uma, não? Eu? Mais de uma, você não falou que ia fazer um. Legal, fazer um. A Lívia não contou, hein? Rolívia. A Lívia tem uma boa. Participou da sua, né? E tá enrolando. Mas a Lívia tem uma história boa da época que ela se meteu com as paradas aí. Manda com aí. Com as paradas. A primeira com vez drogas. Que se perdeu com as paradas? Porra, antes fosse. Pô, seria mais fácil. Seria, né? Mais animado. Mais divertido, com certeza. Eita, caralho. Então, além de ser Kleber na história dos outros, eu também já participei de rolê do Kleber na época da minha adolescência, quando eu comecei a querer entender um pouco sobre ocultismo, espiritismo e todos os ismos aí. Aparentemente, a Lívia gostava de sair do corpo e ia dançar nua com o diabo. No sabá. No sabá. Quem nunca? No meio da floresta amazônica. E eu conhecia pessoas sem as pessoas me conhecerem, as pessoas me conheciam sem eu conhecer as pessoas e vice-versa. Tipo, chegava num lugar e falava, já te vi. Sim. Chegava num lugar e falava, você precisa desses 3 livros. É. Ah, sim, é. Tipo, eu vou te entregar no motel. Hã? Oi? Tudo bem? Não, o pior que isso foi dentro de um ônibus lotado. Esse negócio dos livros que me entregaram os livros. Dentro de um ônibus lotado. Tipo assim, 6 da tarde, desespero, picolezeiro, tentando te vender, pipoca, e o cara enfia os livros na minha mão. Nossa. Foi bem assim, sabe? Caótico. Tá. Mas não é essa a história. O que acontece? De repente, algumas pessoas percebem que se conhecem e começam a juntar essas pessoas pra entender por quê. Se conhece. Algumas sabem um pouco mais, outras sabem um pouco menos. Eu cheguei no rolê bem depois. Basicamente, estava acontecendo um coven. As pessoas estavam organizando um coven. Você chegou lá e era um coven? É. Tá. Então. Não sabia nada, só chegou e era um coven. Eu só cheguei e percebi que foi aquelas pessoas... Kleber astral. É. Uhum. E algumas pessoas eu conhecia fisicamente. O que acontece? As pessoas pegavam assim, não, peraí, a gente ainda não vai te contar tudo o que tá acontecendo, e não sei o que tá acontecendo um bafão aqui. Eu cheguei num momento em que o cover estava sendo descoberto. Por quê? Porque ele estudava no colégio católico. E algumas pessoas... High five. Algumas dessas pessoas eram... estudante do colégio católico. No coven. É. Fazendo bruxaria. Na verdade, as pessoas estavam querendo entender Tá. que elas se conheciam. As pessoas foram naturalmente atraídas para aquele rolê do Kleber e não sabiam por quê e não sabiam como tinham chegado ali. Basicamente, foi um rolê do Kleber que o Kleber era totalmente metafísico. Levou as pessoas e não tinha uma pessoa que levou. Igreja Católica desde sempre criando os maiores pagões, né? Então, um Kleber meio Inception. Ele plantou uma ideiazinha em todas aquelas cabecinhas. Era todo o Kleber DiCaprio. Tinha. Que merda, hein? Leonardo de Kleber. Gente! Isso foi digno do Andrei. Falei até que o tom de voz dele, você percebeu, né? Isso aí é... Tá todo mundo expulso, demitido. Eu dou maior razão pro Andrei. Pelo que eu entendi, tinha umas pessoas que estavam sabendo o que estava acontecendo no rolê, que seriam... Ali era o intrato do cocô de cavalo do bandido na ordem. Entendeu? E eu não conhecia bem as pessoas que estavam em cima. Ou se eu conhecia, eu não lembro. Porque muito dessa parte, depois que a merda bateu no ventilador, a lembrança que eu tenho é algumas pessoas falando assim: você não precisa lembrar disso tudo. E eu não lembro. Caralho, perigoso, né? Ela não lembra de um período longo da vida. Eu não lembro. É tipo assim, é mais complicado do que eu tentar lembrar um sonho. Nossa, que viagem. Caraca. Eu tenho umas paradas que esqueço também. Eu não sabia que também, era um período da vida. É um pedaço, que eu nunca tinha assim, ouvido essa história assim, quase um ano. Cara, uma coisa é muita assim. Coisa. Tipo é muita assim, coisa. Eu lembro do que acontece naquele ano e várias coisas, mas relacionado a isso é complicado. Tá. É complicado lembrar. Eu me lembro de alguns momentos, uma das pessoas que estava nisso, que eu descobri, depois eu descobri que estava neste rolê e que era funcionário da escola que eu estava, ele me parou e falou: tira isso do teu pescoço. Eu tava com um trisquel no pescoço. Eu fui mostrar pro Vinícius recentemente, depois de muito tempo, ele falou assim: você não sabe o que isso significa. Isso tá, tipo, atrapalhando a tua vida no sentido de você tá indo pra onde você não deve ir quando você dorme. Isso. Anos depois eu lembrei disso. Aí mostrei o... Você tem guardado ele tenho até hoje? Tenho guardado até hoje. Mostrei pro Vinícius, o Vinícius chegou à conclusão. É um símbolo de caçada selvagem. Caralho, você é uma benandante. Puta. Desculpa. Pois é. Cara, e tipo assim, foi início do ano que ele olhou e disse: você isso aqui... não lembra quem te deu esta porra, como chegou no seu pescocinho? Não, eu lembro como chegou na minha mão, que tipo, era você ganhou. Era eu e uma menina, a gente foi numa loja e eu falei assim: eu preciso disso. Foi um lance de intuição. Eu preciso disso. E essa outra pessoa, que era um funcionário, cara mais velho, quase 40 anos, falou: tira isso do pescoço agora. Você não é caveira. Tira esta porra. Não vai subir ninguém. E, tipo, no início desse ano que eu lembrei, fui mostrar pro Vinícius. Eu lembro, o Vinícius falou do símbolo. É aquele símbolo que talvez vocês já tenham visto, dos três cachorrinhos, assim, meio que um cheirando o rabo do outro. É muito estilizado. É bem estilizado. Sim. E é isso que eu me lembro. Eu me lembro que bateu merda do ventilador, diretoria da escola foi chamada, chamaram pais. E como eu tava muito na rabiola da ordem porque das coisas... Tu era ensino médio. Menor de idade envolvido, por tinha isso que bateu adultos, no ventilador. Menor de idade. Tá. Aparentemente, não tinha nada de sexual no negócio. Tá. Eram pessoas que estavam querendo entender o rolê que tava acontecendo ali. Sim. Tipo, porque as pessoas se reconheciam, da onde as pessoas se reconheciam. Mas tinha adulto e menor de idade e já... E pra, é dois palitos pra pessoa entender. Sim. Você conhece o rolê dos Benandante? Não. O Carlos Ginzburg, né? Um pesquisador. Ele nossa, tem um eu livro... tô muito tentando ler esse livro. Cara, ele tem um livro chamado Andarilhos do Bem, onde ele fala sobre os autos da Inquisição, que falava dos Benandante, que era um grupo de pessoas comuns, cidadãos comuns, que relatavam que à noite iam pra umas viagens loucas, umas coisas muito parecidas com a caçada selvagem, e eles lutavam, travavam batalhas e faziam pra defender a fertilidade da terra. É. Se vocês lembrarem daquele aconteceu que comigo lá, daquela história pesadíssima que eu li daquela garota, que ela lembrava que de noite ela ia pra uns lugares e tinha uma equipe e que eles meio que saíam na mão com uns bagulho feio. Então, aquela história daquela garota do Aconteceu Comigo. Acho que foi uma das primeiras histórias que eu li no Aconteceu Comigo. Eu não dormi aquele dia. Se você acredita. Faz tempo essa, hein? Se você acredita no ela é meio que indiferente, porque existe até grupos de galera da sociedade secreta, do ocultismo, do rolê do ocultismo, que eles se juntam pra fazer. Tem até grupo de espíritas. Espírita kardecista. Versões que se juntam pra fazer. Totalmente. Descida pro umbral e vamos bater a entidade e subir com quem der. Muda a forma, mas é a mesma parada. É a mesma parada. Mas assim, o que eu me lembro, e anos depois eu continuei em. Com esse rolê, é meu, não tinha nada a ver com o que eu estava usando. é meu isso. Uhum. Mas o que eu me lembro é que não era batalha, não era nada. Era, tipo, um lugar que eu conhecia, que tinha pessoas. Parecia muito que se fosse, tipo, uma escola. Não é Hogwarts, mas é mais um lugar de estudo. Mais ou menos como a gente faz aqui. Junta as pessoas pra uhum. falar, debater. Cara, eu tive muito sonho assim. E eu me lembro... Uma das poucas coisas que eu me lembro é, tipo, eu passando num lugar e as pessoas dizendo assim... Não fala com ela porque ela não sabe por que tá aqui. Tipo, eu era café com leite. Eu tava lá, mas eu não tava fazendo nenhum esforço pra estar lá. Eu não estava lá porque eu queria. O que você ia falar? Eu ia perguntar se parou ou se diminuiu quando você parou de usar o colar. Não lembro de uma associação disso com colar, não. O que tomado? Eu tô achando incrível é o quanto você foi influenciada por isso. Na sua vida, no dia a dia após todos esses acontecimentos, mesmo você sabendo, não sabendo de tudo isso, né? Porque como você falou, não sabia o que tava na escola. Mas como, tipo assim, o poder dele te influenciou e você nem sabia que tava acontecendo. Tinha uma ligação, né? Tinha uma ligação. É, então, exatamente, sabe? Tem, realmente, como o Kelly agiu falando, no kardecismo, isso é muito estudado. Tem até um livro que é... Ai, não consigo me lembrar o nome agora. Nossa, cadê você? Não tem tanto livro. Então, exatamente. Mas eu li esse livro. Tem um livro que ele fala sobre maldição ou bênção de tal objeto. Tipo, você pegar um objeto e realmente colocar uma maldição dele. E às vezes esses objetos, eles são amaldiçoados, não é objetivamente. Não é você pegar... Eles carregam história, né? Exatamente. Vai carregando. É um símbolo. Exatamente. Só que ele, tipo assim, ele... Este livro que eu li... Preciso lembrar depois, mandei colocar o nome no post. Ele tem essa história relativa com a sua. Este objeto do livro, as pessoas carregavam as histórias dele e viviam essa loucura. Só que o negócio assim, a gente falando é meio bizarro, né? Porque uma pessoa que não acredita, ah, nossa, nada a ver e tal. É isso, ela tava sonhando. É, então, exatamente. É totalmente diferente. Exatamente. É, o sonho, a sensação do que é sonho, o que não é sonho. A gente tem que fazer um episódio sobre essa parada um dia, a diferença do sonho, né? Porque existem sonhos que são sonhos, tem sonhos que são sonhos de poderes, tem sonho que é sonho de cura, tem uma loucura sonho. Então a minha assim, próxima não história era, tem a ver com isso. Não era só o símbolo que eu tava usando. Isso é meu. Eu só me lembro disso parar de funcionar e as pessoas virem me dizer, olha, a partir de hoje não vai ser tão fácil de você entrar aí nisso, quando eu comecei a me tratar, tipo, ir no psicólogo, ir no psiquiatra do meu desbalanço químico, que não tem nada a ver com sonho. Mas simplesmente porque agora eu consigo dormir de uma forma diferente que antes eu não conseguia. Mudou tipo, o padrão de sono? Mudou meu padrão de sono. Mas você ainda fez algumas incursões não tão... Não são não, mais não fáceis. Não faz tanto tempo assim. Não são fáceis. Não são fáceis. Tipo, eu antes eu, tipo, fechar o olho, coisa, eu fui. Entendeu? Agora é uma coisa mais... Esporádica. Não só esporádica, mas não é sem querer. Entendi. Entendeu? Louco, você me lembrou muito, cara, num rolê que eu não vou falar o lugar porque tem a ver com a ordem, assim. Uma das vezes que eu fui tomar ayahuasca também, que eu percebi que o templo não era o lugar. Eu cheguei num brother do lugar e falei, cara, esse templo aqui não é o templo físico, né? Vocês têm uma outra parada, isso aqui é só o lugar que vocês fazem. Aí ele olhou pra mim assim com os olhos e falou, cara, tem uma galera que tá aqui faz um tempo e não percebeu essa parada ainda. Porque eu tava numa igreja, parecia uma igreja orgânica, parecia um templo orgânico. E tipo, eu tava assistindo de longe, saca? Eu não tava. Não era pra mim estar no centro do templo assistindo. Eu tava de longe do templo me permitindo assistir a cerimônia. A galera lá embaixo, uma cerimônia mesmo, assim, muito louco. Mas tinha uma coisa assim que, tipo, não é proposital, não tô no lugar que eu deveria, mas tudo bem, tá aqui. Manja, era uma. Lembrou muito essa impressão. Enfim, pra terminar, dizer o quanto foi clebístico isso? Deu pai, deu mãe no colégio. Caralho, e tal. Então foi um rolezão da porra. Foi, tipo assim. Procurem nos jornais. Eu, como era tão. Eu era nova, eu não. E não tava entendendo, ninguém tava me explicando o negócio. Eu, psicologicamente, falei: caralho, o que que eu tô fazendo? É certo ou não? Lívia criada no colégio católico e tive surto e tive não sei o quê. Tudo isso porque, sei lá. Não me explicaram o rolê? Porque o Kleber foi lá e só jogou todo mundo junto? Você não tinha rede de segurança? Porque eu não tinha rede de segurança. E isso foi basicamente o que me fez colocar o pé pra trás e dizer assim, opa, eu não quero mexer com isso. Mais um rolê? Eu tenho mais um rolê. Andrei. É, eu também tenho. Reclama de mim que não conta história. Cara, mas eu é, efetivamente eu não tenho mesmo. Porque assim, o que acontece? Espiritual, você quer dizer? Porque outros rolês do Kleber. Não, isso aí é parte do ensinamento humano, né? De você aprender a não fazer merda na vida. Então, mas eu sempre fui uma pessoa muito tranquila com relação até mesmo a esse tipo de coisa, assim. Nunca entrei muito nos rolês errados, não. Porque eu sou uma pessoa chata. Velho, né? Eu não entro nos rolês errados nem nos certos. Eu tô no meu rolê. A não ser que o rolê aconteça entre a cozinha, a sala, só o quarto. E às vezes acontece, mas não... Poxa, qual é aquele rolê das coisas aparecendo aqui na tua casa? Calma aí. Não tem a ver com o Kleber, né? Não. Também que rolê é esse? Eu não sei o que você falou, não, cara. Fala que apareceu um pirulito. Aparecendo o que? Ah, mas aí eu meio que identifiquei. Então tá bom. O que, que era? Os gatos estavam trazendo doce. Não, o que acontece? Um dia, sei lá, aqui já no apartamento novo, 2 meses depois de eu me mudar, eu acordo, eu sou home office, então aí era acorda mais cedo pra ir trabalhar, eu me permito acordar um pouco mais tarde. 9h, 9h30, eu tô acordando e tal, eu também vou trabalhar, eu acabo terminando meu trabalho mais tarde também, eu me permito acordar um pouquinho mais tarde. Certo dia eu acordei, obviamente não tinha ninguém, só tinha eu e as gatas, e aí eu abri a porta do quarto, e assim, aqui, pra quem não conhece minha casa, vocês não vão conhecer, mas eu posso descrever que quando eu saio do quarto, existem mais duas portas, que é a cozinha, que é uma porta que fica sempre aberta, o banheiro, não chega a ser um corredor, é um cubículo que dá pra sala, aqui que vocês estão olhando aqui atrás. Aí eu abro a porta do quarto, que geralmente fica meio entreaberta e tal, aí eu, pá, pirulito. Eu falo, caralho, no chão. Atenção, gente, pirulito mesmo, ou docinho. Pelo menos era um balão vermelho, né, amarrado assim. Nossa. Não, então aqueles pirulitos, sabe aqueles pirulitos de saco de Cosme e Damião? Aqueles... Bem enroladinho, bem vagabundinho. Kiko, né? Aí eu, tipo assim, olhei assim e falei, a gente não compra isso? A gente compra, sei lá, a gente compra um chocolatinho, uma bala e tal, mas pirulito a gente não compra. Ah, foda-se. Tipo, sei lá, eu coloquei ali, perguntei pra Ira. A Ira não sabia o que era. É, eu lembro de ter perguntado e tal, e eu não comentei pra ninguém e tal. Eu nem lembro se eu cheguei realmente a perguntar pra ela, mas eu achei aquilo estranho. E não, essa eu devo ter perguntado a segunda vez. Você falou da segunda vez. É, eu falei da segunda vez, porque aí eu realmente achei estranho. E aí eu falei, ah, foda-se. Aí eu deixei em cima do sei lá, de alguma coisa, de algum stand, então eu falei, não vou comer. Sei lá, essa porra do santo, não sei, que a Era tava trazendo pra casa. Antes não, eu comi, eu acho, foda-se. É, porque eu sou assim. É, foda-se o santo. É, e aí, o que acontece? Mas aí eu esqueci essa merda. Aí, eu só vim me lembrar, isso pra mim não foi nada normal, assim, sei lá, o destino, o efeito borboleta. Uma criança comprou pirulito no mercado, ela foi sequestrada e caiu pirulito no chão, o mendigo pegou pirulito, brigou com o cara pegou pirulito, e acabou chegando no meu apartamento, uma das coisas, sei lá, não sei o que poderia ter acontecido. Mas não liguei nada sobre isso, não. Aí, alguns meses depois, rolou a mesma merda. Eu abro a porta do quarto e tem a porra de um pirulito, o mesmo estilo, na porra do chão. Eu falei, caralho, que merda é essa? É Zereta, tá maluco. Não sei se é Ganesha, não sei se é o Zerê que tá vindo aqui fazer o que estão fazendo aqui. Aí eu falei, caralho, isso não é possível. Aí eu mandei a mensagem pro grupo do Magiqueiro. Aí eu fui a fundo disso. Eu fui perguntar, Ira, você comprou um pirulito? Você jogou no chão do... Sim, é porque é isso que eu iria fazer com pirulito. Eu vou comprar pra ele jogar no chão. Pá! Pega esse pirulito aí no chão. Isso é mais fácil do que brotar um pirulito metafísico, né, Ira? Vamos combinar, né? Não, aí o que acontece? Na minha cabeça, a Ira tinha ido a um evento no dia anterior, no qual ela veio com uma sacola, com algumas coisinhas de beliscar. E eu só fui descobrir isso depois. Eu nem lembro se eu contei isso pra vocês, que eu fui perguntar pra vocês e tal, eu não sabia desse rolê. Aí depois, no final da tarde, eu fui abrir o negócio, tinha uns clubes social e tal. Só que eu falei, cara, esse pirulito não tá muito bem encaixado aqui nessas coisas aqui. Aí permanece esse mistério. Aí, os Klebers... Então, alguém tá fazendo uma oferenda pra mim? Então, não sei. Os Klebers, no caso, fomos nós, as pessoas do grupo do Magicando, que estavam dando só ideia errada. Andrei, reencarnação de Ganesha. Repassem. É. Podia ser o Andrei com reencarnação de Ganesha. As gatas poderiam estar pagando Roubando pirulito do vizinho. A gata não sei, é tudo fechado aqui, cara. Não tem uma gata sair, velho. Isso aí não volta, cara. Semana que eu e a Ju, nós somos lá no centro de yoga da tua amiga. Sim, que a gente foi convidado pra uma puja de Ganesha muito da hora. Foi. Olha aí. Curti. Foi bem nessa época. Mas eu não fui, eu não tenho nada a ver com você isso. Você é a reencarnação do Ganesha. Eu tô no naipe. O corpanzinho tá no naipe, falta só a tromba. Se bem que a tromba acho que colocaram em outro lugar. Não, mas, cara, o único rolê do Kleber que aconteceu comigo... Eu não vou falar isso, mas deixa eu falar. Tá bom. É... Cara, foi vocês, tipo, jogando num trabalho na encruzilhada e eu embaixo da árvore, assim, com a clinha. Ah, é, fumoso. Aí eu falei, tem um Band Kleber nessa sabe, porra? Né? Você não sabe disso. Não sei. Você também... Não, tava. Ninguém sabe, porque até então era secreto. Era secreto. Ah, é, pra continuar secreto, eu corto. E eu ainda metendo louco, que eu ainda falei, não, vamos voltar aqui no meio da encruzilhada. A Ju, não, só deixar ele do lado. Assim, a Ira pediu minha ajuda, e aí a gente fez um... Porque, como diz o Keller, a cética aqui precisa correr pra bruxa, né? Não é seu detalhe, não. Só fala, não, pra bruxa. É igual o magão da porra que vai procurar o amigo da Umbanda quando dá merda. É, a Ira pediu minha ajuda, daí a gente pegou uma garrafa, uns vinagrezinhos, preguinho. Aí a gente fez um negocinho lá que precisava fazer e o final, né, foi me dito aqui, você vai deixar isso numa encruzilhada. Calma, foi te dito como? Porque você, o final do rito, vamos falar, que tem no Arte dos Indomados, aliás, comprei. Penumbra Livros, me fala uma voz bonita, bota um reverb. Penumbra Livros. O final do rito, Lilith te diz onde ela quer que você largue aquilo. Pode ser num lugar que tem uma foto dela, um altar. Pode ser num caminho que você passe, pode ser... Blá, blá, blá. Qual lugar? Não, minha pergunta não foi essa. Quem é que disse pra intuição, mim? Intuição. Ela só soube. No final da do rito... O Andrei rito... nunca ouviu uma entidade falar ao seu coração. Com a sua voz. Falar na sua cabeça. Ter o seu sexto sentido. Ele não sabe, porque pra ele, alguém vai se materializar ou vai aparecer um holograma e vai lhe dizer, faça isso, meu filho. Obi-Wan Kenobi, you are the only hope. Cara, a única voz que tem na minha cabeça é, isso vai dar merda. E geralmente ela está certa. Isso daí não é o Galvão Bueno? Isso daí é o Galvão Bueno. Não, pra mim é o Faustão. Não, confundo. É que vocês não viram, o casal Penumbra não viu. Mas aí a gente foi pro meio e eu ainda botando uma pilha errada. Que a Ju falou, não, tudo bem. Você é só deixar aqui no canto e tá tudo certo. Não, o Keller apareceu no final. Até e então aí, eram só mulheres. Eu levei numa encruzilhada que eu lembrei aqui perto, bonita, que tem até uma rotatória. E eu quero assim, montar no meio da rotatória. Eu falei, vou deixar essa porra ali no meio. O Kleber Keller queria que a gente tacasse fogo no meio da rotatória. Vamos montar ali essa porra, caralho. Criancinhas brincando na rua, os tiozinhos conversando no canto. Família passando. Keller, a família tradicional brasileira, né? Marcos Kleber. Né? Mas aí não foi quase. Ele quase convenceu a gente, mas não. E o Andrei? Só deixou lá e foi embora. E o Andrei estava low profile, atrás da árvore. O Andrei. Eu tava com um quilômetro de estranho. Celular na mão assim, no atrás da árvore. Colocou o óculos assim na ponta do nariz, embaixo de uma árvore, e ele ficou tipo observando assim a gente. Fingindo que estava no celular. Oh, nossa, parei aqui para ver uma mensagem. Parei embaixo da árvore. No ponto oposto pra ver o meu celular. Enfim, foi. Não mistura. Não, mas é sério, tipo assim, eu não tenho histórias desse tipo. Pera, tem um outro rolê que o Keller participou, mas você viu o rolê do Kleber mesmo. A gente também tinha feito em casa, no outro apartamento. E foi eu e umas amigas. Aí, vamos chamar o mago para nos ajudar. Chamei o Keller. Não, realmente. Teve até uma atuação teatral do Keller e tal. Fizemos um círculo mágico, as paradas de coisa. Com licença, vocês chamaram o Marcos Keller ou o Marcos Kleber? Ó, começou o Keller, mas terminamos com o Kleber. E fizemos tudo, deu tudo ok. E no final, acendemos várias velas, porque nós fizemos mais de um rito de uma vez, né? Não bastava um, vamos fazer vários. E Kelly foi embora, as minhas amigas foram embora e ficou uma em casa, porque ela ia trabalhar comigo dia seguinte e tal, então ela ia dormir em casa. De repente, o Andrei vira, Ira, tá pegando fogo o apartamento. Você lembra disso? Não. Amigos, vocês vão acender as velas? Vocês vão queimar os incêndios? A pergunta é, foi efetivo? Foi, totalmente. O incêndio foi efetivo? Mas tem uma coisa... Não, o incêndio, é de verdade, nós acendemos num canto apropriado, nós morávamos numa kitnet, e eu tinha noção que poderia pegar fogo. E o Keller mesmo, olha, separa uns pratinhos, assim, de porcelana, colocamos num cantinho e tal, e tinha vários papéis perto com pedidos, orações, blá, blá, blá. Tudo quanto é rito. Pegou fogo o bagulho, sério. Nós tivemos que apagar. Lambeu a parede. Não, marcou nada. Não marcou a parede. O papel sumiu. Não ficou o resto de papel. As velas sumiram. Deixa eu mandar mais uma. Era pra gente, no início, queimar os papéis. Só que a gente optou por não queimar, Por causa do espaço. A gente até falou, não, depois a gente junta tudo, eu faço uns patuazinhos, exatamente, eu descarto. Exatamente, eu quero ir levar até pros sítios dele lá. Pra enterrar, pra... entendeu? Fazer uma outra parada, dar outro fim, porque o ideal era queimar. Ah, vocês não vão querer queimar? Ah, não. Vão queimar, sim. Vocês podem fazer isso não no apartamento dos outros, eu não quero ter apartamento incendiado. Mas enfim, como vocês estão vendo aí? Então, tipo assim, sempre foi muito... Você teve sorte agora, porque agora eu lembrando que não era muito... Era conhecida, era uma pessoa que eu conhecia. Que... A mãe achou vários livros desse, na época a gente era adolescente, e internou ela no hospício. Ah. Nossa. Mano, aí vai explicar que focinho de porco não é tomada, né? Aí todos os amigos pra chamaram os pais para falar com os pais dela, pra dizer assim, não, cara, não coloca no hospício. Quer colocar no psicólogo? Beleza. Tipo, pô, colocar no hospício. Hospício mesmo. Quanto tempo foi isso atrás? Década de 90. Nossa, então era hospício lá, tipo bicho de sete cabeças, né? Era. É isso que eu tô imaginando. Remedinho lá veio. Santa Genoveva. Nossa, e assim eu fico. Assim. Quem admitiu essa menina lá? E depois a gente descobriu que ela tinha um problema com drogas também, mas nada. Tipo assim, não tava fumando o crack na rua, na Cracolândia. Não era isso. Adolescente, tava lá, sei lá, cigarrinho do capeta. E mais os livros de magia, pau, internaram rodou. Ela. Rodou. Oh, e rodou, eu acho que quase um mês. Caramba. Até convenceu os pais dela que não era uma boa ideia deixar ela lá com os malucos de verdade. Não, que ela fica doida lá, né? Fica doida por osmose. Ia ficar doida, sim. É igual pegar o ladrão de galinha e jogar na prisão, o cara sai bandido, sim, de verdade. Sai bandido. É. Inclusive, podemos falar sobre a história do Comando Vermelho Dia. Ah, enfim, enfim, então, tipo assim, é isso. Tipo, sei lá, se alguém tentasse me jogar no hospício, eu ia realmente... Voltar doido. Dar um estrago na pessoa antes. Eu tenho mais uma. Ah, pode contar? Também... Por favor, tá, eu também tenho, mas... Nos agracia. Eu queria de novo, porque eu tenho uma que... Essa foi louca, foi com o Cussa. Ei, tá. Abraço, ei, Cussa. Pra quem não conhece, tava demorando a ter uma história do Cussa. Tava eu e o Cussa nesse rolê. Tudo que ele tem de grande, ele tem de chuchu. O Cussa é muito gente boa, mora na República Tcheca. Tinha um canal do YouTube. O Cussa, que eu tô amigo da Rod, que... é. Tá. Eu, o Cussa, o Cris Dornelles. Cacete de runas. Sim, e o Grola, que vocês já viram aqui. O Cris, um dia, a gente também gostaria de gravar com ele. Temos propostas aí. E o Cussa tá foda a distância, né? Mas a gente tem que bolar alguma forma. Bom, enfim. Tava nós e o brother Cussão. Era aniversário do Cussa. O Cussa tava num rolê nessa época. Não sei nem se pode contar. Foda-se, Cussa, desculpa. Ele tava num rolê nessa época de colar com a galera do motoclube. O Cussa sempre gostou de moto, assim, bastante. E o motoclube que ele ia colar era um muito grande. Eu não posso falar, que é um famoso motoclube. Conhecido motoclube, você não pode citar. É melhor não falar mesmo. Não pode citar, não, tô falando sério, não pode citar os caras mesmo. E aí, tudo bem. Foi melhor colar. Nem falar da Insignia aí. Tá bom, então corta a Insignia, bota um pi na hora. E aí a gente... Obrigado, Kelly, pela edição. Ele tava colando com a galera. E tudo bem, aí ele falou, vamos fazer aqui nesse motoclube o meu aniversário. Falou, vamos. McLunch feliz, né? McDonald's. Meu rolo de McDonald's, versão motoqueira. Longe para um caralho daqui de São Paulo. É um lugar que, tipo, entre São Paulo... Vou falar o nome da cidade também, porque deve, sei lá, deve ter dois motoclubes na cidade. Então, tipo, é um lugar que chove muito, um lugar desgraçado. E tava no meio do caminho. Tudo bem, aí a gente foi. E era, tipo, é uma cidade entre Rio e São Paulo, assim, mais ou menos. Porque ele morava no Rio na época, né? E a gente tava em São Paulo. E aí foi eu, o Grola... Acho que eu levei o William também. Eu falei, pô, William, caralho, eu sou o Kleber do William. Desculpa, William. E aí a gente foi, né, pra essa parada. Tudo bem. Antes disso, um pouquinho, tinha conversado com o Cussa já sobre algumas coisas de deuses nórdicos e tal. E eu lembro que eu tinha feito alguma coisinha relacionada a Thor. Eu lembrei disso posteriormente. Aí eu achei bacana, pá, uma coisinha com Thor. Fizemos umas piadinhas, umas coisinhas assim mais tal. E. Thor, né? Vamos ver qual é. Não vou dar muitos detalhes disso, não. E a gente foi pro lugar. Chegou no lugar, já era um rolê do Kleber sozinho. Que eu chego na mesa, tá eu, Grola. O Grola tava falando de Baba Yaga no rolê. Eu, Grola. A Ju também, a gente tinha conversado sobre Baba Yaga um tempo antes. Sim. Tava eu, Grola. Uma pessoa que era bruxona também, na época. Tava lá também. O Cussa, o William. Eu levei a Lia, né? E tava duas outras pessoas na mesa que eu conheci ali. Uma era uma moça que manja pra caralho de enteógeno e cogumelo, não vou lembrar o nome dela agora, e o outro era Fritz Vurwald, que tava lá na mesa também, enchendo o cu de cachaça com a gente. Né? Vurwald, o cara autor da Arte dos Indomados. E aí a gente ficou trocando ideia um tempão, E aí o Cusso olhou uma hora e falou assim, cara, a gente precisa comprar cerveja, né? Porque ele tá fazendo uns trampos pro clube, que você começa a fazer isso quando você começa o motoclube. É o prospect. Aí eu falei, ah, vambora, vamos lá. E a gente foi. E nesse meio tempo, a gente foi conversando umas coisinhas de runa, de Thor, que eu tinha falado algumas coisas e tal, e fomos trocando ideia. Mano, começou uma tempestade de raio. Mas do caralho! E começou a chover. Olha essas tempestades que derrubam árvores aí, hein? E caiu a porra de uma árvore no meio da rua. Tá vendo? No meio da fucking rua. Assim, caiu. Blá, atravessada. Meu. Atravessada. Não sou a única desobediente aqui, por que Kleber. Não, por que que caiu, caralho? Você não tá entendendo por que caiu. Porque caiu porque bateu um raio na árvore. A árvore caiu chamuscada. E ela caiu no meio da rua. E aí vai o Cussa. Né? Com todo o Viking Power que tá ali dentro, chamado de Azatrulha, me dá uns tapas na cara, lá da República, e ele vai na chuva tal, puxando a árvore. Eu não lembro se eu ajudei, acho que eu ajudei, deixa ele se fudendo dessa daí. E ele puxa a árvore, eu ajudei, não lembro, foda-se, eu sei que puxou a árvore, e aí eu joguei o carro na casa de uma veinha, e a veinha ficou brava olhando lá de dentro, que é tipo uma garagem, falei, foda-se, começou a cair granizo pra caralho, e aí destelhou umas paradas lá. Chegou uma hora que eu olhei pra um lado assim e tinha um caminhão caído no rio, flutuando e indo assim. O rio começou a encher, a água começou a bater alto pra caralho. Joguei o carro pra um lado e aí, na hora que eu consegui jogar o carro pra fora, passou uma van do lado. A van jogou água em cima do capô do meu carro inteiro, assim, ó. Pegou o capô do carro. Dentro do carro tava seco, mas a água pegou no capô do carro exatamente. Meu carro, ele é um carrinho mil, simplesinho, e o motor é fácil de entrar água pelo respirador. Travou o motor do carro. Perdi o motor do carro ali, longe pra caralho. E ainda por cima, a van travou logo na frente, porque o cara foi a milhão, jogou água pro lado, na hora que ele teve que parar, a água voltou, subiu quase em cima, ele perdeu o motor do carro dele também. Começou, mano, tinha porra de um HB20 em cima de uma árvore, tinha carro em cima de carro. Porque, velho, vocês não têm noção. Aí, tipo, no dia seguinte, teve a maior tal cidade, teve a maior chuva, foi bagulho destelhado, teve morte. Mano. Apocalipse. E aí acaba que. No fim do conto até que deu tudo certo, porque, tipo, eu tinha ganhado uma grana faz pouco tempo, o Cussa também tinha ganhado um troco, ele me ajudou com uma grana pra poder pagar o cara do guincho. O cara do guincho fez um valor baixíssimo. Quando ele viu onde é que era a casa, ele falou, ah, vambora, achou que era perto. Levou até minha casa pra um valor baixíssimo, tadinho. Aí vai eu e a Lia dentro do carro, o Ilha junto com ele mostrando o caminho. Eu falei, pau no seu cu, eu vou dormir. Foda-se, não quero saber. E aí a gente foi. E aí, quando eu cheguei em casa, depois de lembrar da parada toda, ter que levar o carro pro mercado e tal, eu dou uma olhada nas anotações que na semana a gente tava fazendo umas paradas com Thor, assim, com de ver isso. Eu falei, caralho, Deus nórdico é um inferno, né? Não sabe ser sutil, tá ligado? Não sabe falar, vamos. Sutileza meu cu, cara. Foi horrível, preju fudido de grana. E foi legal, eu conheci o Fitzwald, a gente tomou uma cerveja, a gente foi na parada. Tem umas paradas legais, mas... Vocês conseguiram comprar cerveja? Conseguimos comprar cerveja. Ah, beleza, é o que importa. Conseguimos comprar cerveja, puta, mas foi... Mano, eu lembro do lugar, assim, tava apocalipse, carro tombado, mano, o caminhão do lado, no rio, sendo levado pelo rio, assim, é icônico, deitado, assim, o caminhão, deitado, a roda pra cima e ele vindo. Foi um rolê do Kleber, inclusive. Nesse caso, talvez você queira devolver essa pena aí que tá na tua cabeça, que ela tem um rolê do Kleber que eu não posso contar aqui agora. Mas... Não, vai ficar aqui. Não. Não, você pode ficar, só tô dizendo que o Kleber pode ter envolvido. Perfeito. Depois. Eu, pra quem não sabe, eu ganhei uma pena de corvo do seu penumbra e ela tá no meu cabelo agora. Linda. E pelo tamanho da pena, o corvo era um senhor corvo, né? Segundo a Lívia, o corvo é um galinhão gótico. É. Faz sentido. Sim. Está no lugar certo. A Ju tem uma tatu de corvo. Nós temos aqui um corvo com o seu corvinho. Sim, sim. E agora? Está feito o altar. Peninha. Não vejo problema. Não, e depois disso eu fiz as pazes com vários deuses nórdicos, né? Foi na mesma época do rolê do Odin, inclusive. Que a gente já falou em outros áudios e tal. E sei que a gente não vai ter tempo pra falar, mas eu deixo também indicado o Mundo Freak 50, que foi com os participantes, né? O Aconteceu Comigo. Sim. Onde eu conto um rolê do Kleber relacionado a Da'at. Que eu tive uma experiência foda. E também um outro rolê do Kleber, que é parte de um dos rolês em Brasília, que acabou com eu tendo que fazer um exorcismo no mano lá. Você teve Caralho. Que fazer um exorcismo impronto. Cara, tipo... Foi foda. Tá lá, favor, tá contado. É que nem em aeroporto, dentro do avião. Por favor, nós precisamos de um médico. Tem algum médico aí? Um bruxo, nós estamos precisando fazer um exorcismo. Amor, feiticeiros. Amor, temos magos presentes. Beleza, último da noite, Ju. Dependendo de onde eu quero. Tá bom, o último seu da noite. Meu curtinho. Eu não sei se tem a ver com a batuaba, como que é o nome que vocês batucada, batucada selvagem. Batucada selvagem, não sei, mas... É tipo a caçada selvagem, batucada só que... Batucada silvestre. É um primo da caçada selvagem. Eu vou contar uma história que eu nunca contei pra ninguém. Eita! Essa é minha, já vou começar. Adoro, manda. Pra quantos mil ouvintes? Não vou falar quantos mil ouvintes. Vários mil, só pra avisar. Vários, viu? Vários. É o seguinte, quando eu comecei a estudar alemão, eu devia ter uns... 15 para 16 anos, mais ou menos. Nessa época eu tava na banheta e ela tava aprendendo alemão. Caralho, viu? Cada um com suas prioridades. Sim, sim, porra. Bom, aconteciam umas coisas esquisitas durante as aulas, que os professores falavam umas coisas e eu meio que completava as frases, sendo que eu tava aqui, tipo, estágio inicial, assim. De professor chegar para mim e falar assim, como é que você sabe isso? Você já estuda, não sei o quê. E aí eu falo, não sei, saiu. Quando eu fazia latim na faculdade, eu tirava só 10 nas provas e eu não estudava. É, era o método... O pessoal me chamava de Chico Xavier. Método de Chico Xavier. Do latim? Não, Chico Xavioles. É o latim, é a versão latim dele. Né? E aí, essas coisas bizarras aconteciam... Pra mim era muito fácil, tirava nota alta sem estudar, ia na biblioteca, fuçava a biblioteca, achava uns livros esquisitos e meio que já sabia o que estava escrito no livro, mas não contava pra ninguém, porque, né? Bom, quem vai pagar de louca aqui? Quem quer pagar de louca? Eu não. E aí, eu comecei a ter uns sonhos, mas que eram, assim, muito rápidos, que eu me lembrava de pouquinho, e eu fui começando a lembrar desses sonhos... Conforme eu fui... É um sonho repetido que eu tenho sempre, sempre. Eu tenho pelo menos uma vez a cada 3 meses. Ele acontece. É a mesma fucking coisa. Que eu acho que eu fui o Kleber do rolê de alguém. Eita, que ótimo. Vou explicar, por né? Por favor. Esse sonho começava... As primeiras lembranças do sonho eram... Eu... ouvindo uma voz masculina, eu segurando um candelabro, um monte de papel em cima de uma mesa, e eu ouvindo uma voz masculina falando em alemão, e essa voz meio que tava copiando. Nai, nai, nai! Não era essa voz. Devia ser um pouquinho antes. E essa voz estava meio que lendo o que ela estava copiando. Tinha um livro aberto e ela estava tinha um outro livro e ela estava copiando. Era isso. Era essas as primeiras coisas que eu lembro. Mas eu lembro, eu entendia o que a pessoa estava falando em alemão. Tudo bem. Aí foi aumentando, né? Eu fui sonhando mais vezes e a minha lembrança foi ficando maior. Porque eu falei, não, eu preciso ver o que acontece direito. Segunda lembrança do sonho. Eu falando pro cara em alemão, uma voz masculina. Então, sei lá se isso é uma outra encarnação, não sei, mas provavelmente não era. Você tinha voz masculina no não sonho. Não era menina. Ah, tá. Eu me olhava, teve um desses sonhos que eu olhei pra baixo. Falei, peraí, deixa você eu. Você tinha uma rola? Não sei se eu tinha uma rola, mas eu tava vestida com uma roupa que não era. Não parecia ser uma roupa feminina. Okay. Ou senão eu estava. A voz não era de mulher. E eu falava pra pessoa, vai rápido, copia que a gente não tem muito tempo. Em alemão, por favor. Em alemão. Schnella! Tipo isso. Mas gritando, né? Tipo, alemão grita. Não, na realidade eu tava meio que sussurrando, porque a gente estava num lugar, isso, né, depois de várias vezes sonhando com essa porra, que parecia uma biblioteca e a gente não podia estar lá dentro. Ah. Então eu... Agora eu vou resumir todos os passos. O que eu lembro é o seguinte. Pelo jeito, eu estava incentivando alguém que sabia escrever, porque eu me lembro que eu olhava para o livro e para mim aquilo parecia hieroglifo. Então eu... Mas isso é como um sonho? Né? Eu não entendia porra nenhuma, mas eu entendia porque a pessoa que estava copiando estava fazendo meio cópia falada. Então eu escrevia, lia, e aí perguntava pra mim, é isso mesmo? Eu falava, copia, rápido, rápido. E a última cena que eu me lembro deste sonho é uma mão atrás de mim, assim, e atrás da pessoa que estava copiando. Então, assim, eu acho que eu fui o Kleber. Ischnell, kopieren, Ischnell, Ischnell. E eu acho que, sei lá, se isso é uma deu outra encarnação, deu merda, devo, né? Ter levado alguém para um... Eu devo ter sido o Kleber de alguém e eu me fudi. E a pessoa fazer... também. Show de bola. Fogueira pra todo mundo nessa porra. Sim, sim. Você lembra o que o livro dizia? O tema geral? Então, depois de muito tempo... Porque... Maleus maleficaram, tava na capa, assim. Depois de muito tempo, porque, assim, esse sonho acabou... Conforme eu sonho ele várias vezes, eu meio que me programo. Tipo, olha pra outras coisas. Uhum, não fico olhando sempre pro mesmo lugar. Haviam outros papéis em cima da mesa que me parece que era uma árvore da vida. Era um desenho, tinha um monte de esferas, mas eu não isso eu não tenho certeza, porque olha, eu nunca consegui ver direito. Os alemães copiando as coisas dos judeus aí, caralho. Eu não sei. Eu só sei que esse bagulho é bizarro e que eu entendia direitinho o que ele tava falando. E ele falava alguma coisa de esfera e eu falava, vai, copia, copia logo. E o cara lá... Eu não entendi o que tava escrito. E aí a gente acaba sendo pego. Então, fogueira. Eu não sei se talvez isso aconteceu. Não sei se aconteceu. Não sei se é o furo da minha cabeça, mas se aconteceu, perdão, hein, cara, foi mal. Se você tá ouvindo isso também, tem esse sonho? Desculpa. Puta, se você já você tava desculpa. Do lado B desse sonho. Deixa nos comentários, né? Você sabia escrever nesse sonho? E é isso. E esse lance de eu saber as coisas e falar e pegar coisas, tipo texto que eu nunca tinha lido e falar, não tem a ver com isso. E o professor me perguntar, ah, mas você já estuda há muito tempo? Eu falo, não, comecei agora. Tipo, isso aconteceu muito no começo, muito. Que era um bagulho que me assustava. E eu cheguei e falo pros meus pais, que são espíritas kardecistas, e meu pai veio... Compensação, se eu passei por um outro lugar, não estudei nada, nem antes, nem depois, viu? Eu provavelmente desaprendi nas vidas passadas. Epa, tomou a água do Rio Leti, né? Eu tenho história também relacionada a isso, mas acho que deixa pra um outro momento. Tipo aquela menina que falou, ai, nossa, acho que a gente foi amante na vida passada. Tem essa também, mas teve uma que eu tirando pra pessoa, a gente fez uma leitura, então vamos brincar, tarô, vamos fazer uma leitura de vida passada aqui. A gente começou a tirar a pá. Mano, a menina entrou e recuperou umas lembranças, umas paradas que não era legal ter recuperado, tá ligado? Tem um motivo pra você esquecer. Caralho. As paradas. Foi foda. Bem, então, já que é pra finalizar, a minha história é curtinha. É um rolê do Kleber que não é minha, mas eu gostaria de estar neste rolê do Kleber. Eu gostaria de ser... Quem é? Conta pra nós. Eu estava presente, só como testemunha. Foi. Foi uma desses rolês com a minha mãe, em diversas situações que ela levava a gente pra participar. A minha mãe frequentou o candomblé, não só frequentou, como a minha mãe foi filha de santo, participava de tudo, fazia todos os rituais. E num desses rituais, com família das pessoas que participavam da roda. Então não era uma sessão aberta ao público, como festa de Cosme e Damião, essas coisas, sabe? Era um negócio bem íntimo. E eu acho que nas reuniões, o terreiro devia ter cerca de umas 20 pessoas, mais ou menos, entre mãe de santo, filha de santo e os familiares ali. Num desses rolês, quando as filhas de santo estavam recebendo os santos e tendo todas as conversas com cada um, um deles, tinha recebido um dos preto velho ali no momento, chamou um cara... Um rapaz, na época ele devia ter uns 20 e poucos anos, e falou: vou te dar um número da cena que vai sair esta semana. Caralho! Ah, vamos. E eu me lembro que, tipo assim, era um prêmio muito gordo. Ainda jogava, só que, quina, jogava em todo tudo. Jogo. Só que esse cara, apesar acertou, de ele ser... Acertou o número, mas não acertou o jogo, né? Então, e esse cara, ele é um cara... Eu não sei como é que eu falaria isso no candomblé, mas digamos que ele é um cara desviado do candomblé. Ele era filho de santo, participava, mas ele estava afastado e ele tinha se transformado numa pessoa incrédula. Como eu também já passei por isso. Porém, quando fala assim, dinheiro, né... Meus olhinhos brilham mais. E o cara não, ele estava irredutível. E o pai de santo entregou para ele o papel com o número e disse, mas somente você pode jogar. Qualquer outra pessoa aqui dentro que jogar este número não vai ganhar. É só você. Eu estou dando para você. E eu lá, no meu banquinho, olhando tudo aquilo. Exatamente. Dá pra mim. Não só eu, como todo mundo ali, né? Acho que até as outras filhas de santo que estavam com o Santos, e até os santos que estavam ali. Se fosse eu, ficava repetindo na cabeça. 36, 24, 36. Então, eu acho que todo mundo ficou assim. Inclusive, até mesmo o Santos, que não precisaria, estava ali pensando: caralho, quero também. Mas o pai de santo foi enfatidicamente somente para ele. O cara não jogou. E saiu o número que o pai de santo passou para ele. Puta que pariu. Exatamente, tipo, cada número. Como alguém é que apanhou que nem cachorro. Como é que tu explica uma parada dessa? Não explicação, as coisas funcionou. Não. Que explica, funcionou. Eu não quero saber das suas beliverzices. Como é que um cético explica isso? Acaso bateu. Não tem como. Acaso. E aí ela tá falando que ela viu, ela tava lá. Primeira instância. Eu tava lá querendo pra mim, e depois, quando a gente voltou na próxima reunião. Já chegou pedindo. Já chegou dando tapa na cara do filho da puta, né? E aí, o preto velho, né, desceu de novo e perguntou: e aí, aconteceu? Todo mundo aconteceu, mas ele não jogou. Ninguém jogou. Não, ninguém jogou porque ele tinha dito, era só pra ele. Se outra pessoa jogasse, não iria sair. Só que saiu, ele falou assim: saiu o número pra você ver o que eu estava te falando era verdade. E saiu assim, não tem como sair. E o cara continuou incrédulo? Eu nunca mais vi esse cara. Porque ele deve ter se matado, não, né? O cara continuou pobre. Não, pobre sim. Que é pior que ficar incrédulo, inclusive. Isso sim, o que ele fez da vida dele, eu não sei, mas ficou pobre. E até hoje, 20 anos depois, eu penso, nenhum filha da puta me oferece um negócio desses, né? Você chama de filha da puta, fica bravo. Nenhum, né? Tem que falar, tem que fazer o que nem chama de falha. Nenhum desses abençoados. E olha que eu passei por várias religiões, vários ritos, várias vezes. Você que tá ouvindo agora, que sabe o número da Mega Sena, não poste nos comentários. Mande inbox pra um de nós, que nós gastaremos em partes iguais com as pessoas dessa mesa e você. Tá aí, tá a dica. Olha só, que acordo, hein? Pô, fica da hora. Que acordo, hein? Acho justo. Fica da hora. Mas eu tô pra ver uma porra de um padre passar os números da Mega. A igreja só joguei ela, né? E saí de pé. Ouvinte, se quiser compartilhar a sua história clebística, aconteceu comigo. Se tiver pelo menos umas 6 ou 7 histórias boas, o próximo episódio a gente faz um aconteceu comigo, rolê do Kleber. Rolê do Kleber dos ouvintes. Fala um arroba aí do Kleber pra galera. O arroba do Kleber? Alguém fez um arroba do Kleber. Eu não sei quem foi, mas é arroba ou o Kleber. Alguém com K, né? Só K. Que é o Kleber com K. Ele até reclamou que você fez o desenho, o selo, né? O selo não, Kleber, o Kleber de rolê errado. O famoso é com C. E por isso que esse Kleber com K fala, não aceite imitações. Ah, tá. Esse Kleber com K é amigo da Puliana, tá bom, né? Então, vai lá. Como é que é o arroba? Como é que é o arroba? Ou um Kleber com K. Aliás, siga-nos no Twitter, todo mundo aí. Tem um número ou um... Escrito U. Ou um. U-M. U-M. Tá bom. Ou um Kleber. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficar até aqui. E bom ósculo no bode para todos vocês. Gente, avião. Vou te pegar. Essa é a galera. Nossa. Do avião. Esse é o extra. Você continua ou eu continuo daqui? Vai lá.